Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Olá, ouvintes! Vocês estão prestes a ouvir um episódio da nossa campanha online de Monster Hearts, um RPG de drama adolescente sobrenatural. Esse episódio pode conter descrições de sexo, violência e violência sexual, não sendo recomendado para todos os públicos e nem para ouvintes sensíveis a esses temas. Por favor, tenha isso em mente. O Escudo do Mestre agradece a sua preferência. Servimos o melhor para servir sempre. Aproveitem o nosso show. Antes de tudo, todo mundo lembra as cenas na última aventura, ou as cenas do próximo capítulo? Eu lembro que eu fiz. E algumas eu outras. Lembro que eu fiz também. Então, vamos lá. Quem lembra a sua aí? Só pra todo mundo estar de acordo. Eu tenho em algum lugar, agora não me lembro se eu defini ou não. Você tinha falado que era no seu quarto. No meu quarto. Eu tava na dúvida se era isso ou não. E eu falava assim, quem tá aí? Não sei, que tem alguém aí. Alguma coisa assim. Uhum. Beleza. Quem mais? O meu era no corredor da escola, dando aquele gelo no Victor. É, beleza. Isso mesmo. É, o meu era o... gritando com alguém, dizendo que essa pessoa queria saber o que eu era e mordendo a pessoa. É isso aí, você quer saber se eu sou o melhor de alguém, beleza? E da Jess? Eu tava fazendo uma comba no meu quarto. Beleza. Entrando num transe, né? E o meu, a cena que eu tinha colocado era do Caim machucado e a Ellie, né, na frente da casa dela, e ele ainda cantando, ah, o que era aquilo? Não sei o que. Então, beleza. Eu tô muito questionador nessa história. Meu Deus. Deixa eu pegar meus GIFs aqui. GIFs! Ah, by the way, eu peguei o Advancement aqui, Vitão. Qual foi que você pegou? Deixa eu remarcar aqui. Peguei o Advancement do Ghoul. Ah, você pegou do Ghoul? Qual? Uhum. Eu peguei... Deixa eu ver aqui o nome direitinho. Short West for the Wicked. Que fazia o quê? Eu não tô com o negócio do Ghoul na mão agora. When you die, wait it out. Some hours later, you wake up fully healed. Ah, legal. Ficou louco. Beleza. É, já que você pegou um advancement, eu tenho que perguntar. Então, você vê o seu personagem usando isso frequentemente? Sim. Você imagina que é uma coisa que você quer que apareça com certa frequência. Como assim? Você quer que esse negócio apareça com uma certa frequência. Você quer ter oportunidades de usar isso. Ah, sim, com certeza. Ou você pegou mais assim, ah, pro caso de se acontecer, vai não, lá. Não, eu peguei isso no sentido de que, já que não tem nenhuma habilidade muito diretamente ligada com cura ou regeneração, alguma coisa assim, eu achei interessante essa habilidade pra dar um lado de que o Victor é um cara meio destemido com relação a perigo físico, sabe? Tipo, sim. Ah, eu vou passo atropelar você, tá? Foda-se. Mais do que aquela quando você se cura quando se alimenta, né? Exato, também peguei pra algo parecido. Uhum. Beleza. Uma outra pergunta, Victor. O Sex Move do Vampire fala que quando you deny someone sexually, você ganha uma string on them. Uhum. É, o que exatamente significa isso? O quanto esse deny tem que ser, sabe? Não, cara, pra mim é a pessoa tá afim e você negar. Ok. O que você tem que falar é, não estou com dor de cabeça hoje. Não, beleza, era mais ou menos isso que eu tava pensando mesmo. Mais ou menos por aí, né? Beleza. Deixa eu ver. É, você tem o seu sex move de dar poder por não fazer sexo. Uhum. Que mais? Já tá gravando, você falou, né? Sim, senhor. Ah, então todo mundo tá sabendo. Então, assim, dessas cenas do próximo capítulo, a gente se esforça pra elas irem encaixando, né? Então, pensem em vocês nas cenas quando vocês estiverem jogando, né? Tiverem. Quando eu for perguntar o que vocês fazem, etc., para ter um norte. Além disso, muito bem. Quem é que resume para mim o que aconteceu na última sessão? Romance, só que não. Alguém se candidata a resumir o que aconteceu na última sessão? Olha, tá difícil, hein? Ninguém? Não. Ninguém lembra de nada da última sessão? Nós começamos não, mais um coletivo na escola. É, temos uma aluna nova. Peraí, você que vai fazer então, Marina? Ah, eu posso começar. Então tá. Então começa com Previously on Monster Hearts. É, começamos mais um ano letivo. Uhum. E, só que não. É, com uma aluna nova na cidade. Ok. Senhorita L. Do que mesmo? L. Brown. L. Brown. É. E no primeiro dia a gente tinha os carros riscados, pessoas ficando encharcadas, crise de asma, não me lembro mais. Alguém me ajuda. Briga no estacionamento, festinha de adolescentes. Briga na festinha. Peraí. Volta pra quando a gente tá na escola. Você falou crises de asma. Teve uma coisa que vocês viram aí, né? Quem era o aluno? O que que tinha acontecido? Era o Robin. Eu acabei de abrir a mão dele. Ok. E tinha alguma coisa na mão dele, mas eu acho que não foi o Caim, viu? Acho que o Chess lembra melhor dessa parte. Ele tava sangrando algo virulento e que eu pude associar com o evento na igreja. Mas eu não sei exatamente o que ou porquê. E o que me levou a falar com a Zoe sobre isso depois, para que fôssemos investigar essa igreja após a festa dos adolescentes. Momento em que fomos deparados com o mesmo Robbie zoado, falando alguma coisa sobre uma bíblia que foi vista na visão da Zoe, pouco antes de cometer suicídio, quando eu falhei miseravelmente em estuprar o cérebro dele. E é isso, ele estava recitando o Pi pouco antes de se matar e jorrar um sangue pútrido pra cima de mim. E na festa, o que tinha acontecido de importante? O Victor convenientemente esqueceu de comentar que ele agora tem a condição de grande filho da puta da escola. Eu não convenientemente me esqueci, eu só convenientemente não me importo. Ah, tá. Mas será mesmo que ele não se importa? Mas talvez por que ele ganhou essa condition? O que tinha acontecido? Ah, sim, ganhei essa condition porque o nosso brother, o Zach, ele ficou bêbado na festa, me atacou com uma garrafa. Eu fiquei um pouco puto, você deve ter notado que o Victor tem um pavio um pouco curto. E aí eu admiti em voz alta que eu que zoei com a mãe dele e com o pai dele. Na verdade, my exact words foram alguma coisa no sentido de você é um merda, você se esqueceu da sua mãe e do seu pai, o que mais eu vou ter que fazer pra você lembrar o seu lugar? Bom, e aí todo mundo olhou pra você daquele jeito e a festa acabou, né? Você exato. Na verdade, estragar a festa. A festa acabou porque a Ellie foi embora brava comigo. Enquanto isso, do lado de fora, o Joseph Gordon-Levitt de óculos redondo veio falar comigo. Kevin vai falar com você. Veio falar comigo que ele queria aprender magia, eu falei que eu ensinava pra ele, contando que ele conseguisse alguma coisa pra mim da Kathleen. Uhum. Uma pessoa super popular que ninguém gosta, aparentemente. E aí todo mundo saiu da festa meio injuriado. O Victor e a Zoe, eles foram de carro até o... pegaram o carro e foram até a hora, depois pegaram um barquinho convenientemente deixado lá para chegar até os restos da igreja na ilha. Foi onde aconteceu essa cena que o Chad escreveu. E o Caim e a Ellie foram a pé até em casa. E nisso, o que aconteceu? Isso, enquanto o Caim tava meio na maldade ali, né? Meio na maldade. A gente começou a ouvir uns barulhos estranhos vindo da floresta. E aí acho que foi isso, né? Parou aí. Parou, a gente viu uma figura. A gente chegou a ver uma figura, né, com dois olhos, não foi? Isso, eu tinha falado que era uma noite de lua cheia e vocês tinham visto sombra se mexendo dentro da floresta. Enquanto olharam melhor, vocês escutaram um uivo e viram, né, os olhos acesos como brasas na noite. Então, beleza. A gente começa com aquela cena que eu tinha narrado. Caim e Ellen, vocês estão correndo, né? Esbaforidos, né? Respirando fundo. Caim, você tá. Assim, você não tem nenhum ferimento grave, mas você tem arranhões, cortes no corpo, o suficiente para o sangue chegar a sujar a sua roupa. Ellie, você não tá ferida, mas tá suja, né? A roupa suja de barro, né? A mão arranhada, etc. E vocês estão correndo e param na frente da casa dela, né? Vieram correndo a rua inteira. E é aquele momento que você para, a pessoa tá respirando de forma ruidosa, ofegante. E viram um pra frente do outro, e o que vocês fazem? Tá, ela tenta respirar, né, respirar o máximo que pode e se aproxima do Caim e esbugalha os olhos, né, assustado. Por... Mas o que tá acontecendo? O que foi aquilo? Eu pergunto, o que era aquela coisa? E ele tá, tipo, super confuso, não tá conseguindo falar direito, ofegante. Olhando para os lados, assim, meio preocupado. Eu paro pra dar uma analisada nos ferimentos do Caim, se é algo sério, assim. Ela começa a se preocupar com isso agora que, né, a adrenalina baixou um pouco, que ela já sente um pouco mais segura, se ele tá ferido seriamente. É, como eu tinha dito, ele tá com uns cortes profundos, assim, mas nada que tá impedindo ele, né? Parece mais feio o suficiente pra ele se assustar com o que tá vendo. Mas não bastante pra falar, pelo amor de Deus, vamos pro hospital agora. Tá, ela se aproxima, né, começa a analisar, né, pegar no, tipo, no braço pra olhar e fala, não, vem aqui. E começa a puxar ele pra lateral da casa, vai entrar pros fundos, né, que ela não quer que os pais delas vejam eles desse jeito. É bem à noite e provavelmente sua casa inteira tá dormindo. E aí, Caim? Ah, eu ainda vou olhando, assim, tipo, não, tá tudo bem, sério, vai ficar não, tudo bem. Não, vem aqui. Vou puxando, assim, mesmo a contragosto dele. Bom, vou entrar... Meio a contragosto, meio que não, sabe, tipo, não. Ah, sempre, né? Óbvio. Tá, quer, tipo, entrar pela, sabe, a porta da cozinha lá e pegar aquelas caixinhas de primeiros socorros. Beleza. Pegar um metiolate. Sim, né? Pegar aquele paninho e pra limpar as feridas, aquela coisa típica. Tá com certo. Cuidado, assim. Uma coisa amorosa. Então vocês estão dentro da cozinha e fazendo isso, você limpando os ferimentos dele, né? Se você tivesse tomado, só para a gente lembrar um negócio de regras, se você toma um dos jeitos de curar dano, né, o harm, é que alguém cuide das suas feridas, de preferência com um subtexto sexual. Então isso seria bastante para curar, realmente curar esse ferimento que ele recebeu, se ele tivesse recebido algum de fato. É, eu queria fazer um rolamento, excitar o Caim. Rolar um turn on? Sim. Rola. Ela tá, ela tá amorosinha. Entendi. Espadinha. Amorosinha. Amorosinha. Rola. Tá delicado. 9. Tá aí com a ficha dos Basic Moves? Oh, Victor, puta, é verdade, peraí, deixa eu abrir. Porque com 7 ou 9, 9 no total, né? Ó, os caras já começaram. Tem algum... Peraí, deixa eu ver. Negócio de minotauro pra chegar aí, de repente, aí, Victor, sei lá. Meu Deus do céu. Vira. Com 7 ou 9, a pessoa a qual você está tentando seduzir vai escolher um, né? Ou ela se entrega para você, ou ela promete algo que ela pensa que você quer, ou ela te dá uma string. Ele que escolhe, né, no caso. Isso, o Caim que escolhe. Uhum, tá Uma string. Dá uma string? Tá, deixa eu anotar aqui. E eu marco um XP, né? Uhum. Você. É, porque você tem. Você tá com. Tem no hot, né? Isso. Tá bom. Ah. E vocês estão fazendo isso. E vem. Enquanto vocês estão limpando ainda. O coração batendo forte. Por vários motivos, mas. Entre esses. pela corrida e pela experiência de quase morte. Caim, vem flashes da sua cabeça do que aconteceu. Tava tudo muito escuro, muito difícil de enxergar, mas o que, que você se lembra do que aconteceu na floresta? Tudo aconteceu muito rápido, então talvez você ainda esteja digerindo as informações, lidando com elas. Mas o que, que você consegue se lembrar do que aconteceu? É difícil de organizar na cabeça tudo o que aconteceu. Na mesma hora que a gente viu que tinha um vulto com esses olhos brilhantes, ele se moveu rapidamente assim pra cima da gente. Eu digo mais, ele se moveu pra cima da Ellie. Uhum. E sem pensar, assim, eu empurrei ela, pulei na frente, assim. Tipo, cuidado! Eu não me lembro direito. Certo. E a criatura acertou você, aquele impacto, né? Como um saco de cimento batendo em você, né? E você foi ao chão com ela, começou a rolar, você sentiu o quente quando as garras e as presas começavam a rasgar sua roupa e começar a te cortar. Entenda como quiser. E você tem a lembrança clara que você realmente pensou, eu vou morrer. Não tem como eu escapar daqui. Mas uma coisa que você ainda... você pensou isso, mas de fato você escapou. E entre uma coisa e outra acontecer, você tem algo que você... que você não sabe se você imaginou, ou se você ou se aconteceu de fato, as suas lembranças estão confusas porque você jura que você ouviu uma voz e essa voz falava diretamente para você, e era uma voz conhecida como de um amigo distante, e essa voz falava: peça por mim. Uhum. Eu passo esse pensamento de que eu ia morrer, de que assim, já era, né? Eu ouço essa voz, assim, familiar. Eu penso assim, não, eu não posso morrer aqui, não. Ainda não acabou. Ellie. Oi. Você tá limpando as feridas dele, né? E também tentando reconstruir o que aconteceu. E do seu ponto de vista, as suas versões do fato, o que foi que aconteceu? Uma figura assim que a gente não pôde identificar saltou sobre a gente e o Caim assim subitamente se interpôs e começou a se debater com esse ser, e ele parecia que tinha uma força meio sobrenatural ali naquele momento, pro tamanho dele. Mas a figura se intimidou assim e saiu, mas não sem antes feri-lo, né? E daí a gente saiu correndo desesperado. Mas a gente, tipo assim, na minha memória só foi flash, assim, foi tudo muito rápido, muito confuso. Beleza, então vocês continuam, né, se olhando, aquele silêncio, sem saber muito bem o que dizer um para o outro, enquanto a Ellie continua a limpar os ferimentos do Caim e vai dando aquele fade out. Corta para o dia seguinte. Vocês quatro entrando na sala de aula. Victor e Zoe, rapidamente, o que aconteceu ontem à noite? Vocês estão entrando assim, aquele olhar furtivo, né? Meio que não tão, meio não se falando. O que foi que aconteceu? Bom, a gente foi até a igreja para saber o que tinha lá, para investigar mais, para tentar revivar nossa memória. E aí eu usei meu poder para poder ter algumas visões. E aí apareceu o Robbie, é Robbie, não, é o nome dele. Robbie. E ele morreu, se matou, se suicidou-se na nossa frente. E o que vocês fizeram? É, quando isso aconteceu, mantive, dentro do medida do possível, a calma, fiquei meio puto porque não consigo conseguir saber, e eu providenciei o processo de esconder o corpo, partindo do pressuposto que eu devo saber mais ou menos como me livrar de um corpo ensanguentado por, né? Enfim, precisa vida profissional, essas coisas. Então, a sua primeira atitude foi esconder o corpo. Foi. E Beleza. o corpo, as manchas de sangue e as evidências da minha passagem por lá. Zoe, como é que você reagiu a isso? Eu? Você viu, você Eu estava lá, você viu tudo isso, e aí? Hã? perguntei se precisa de ajuda. Eu perguntei se precisa de ajuda e também procuro evitar deixar qualquer rastro meu Eu sobre começo esse. a gostar mais da Zoe por causa de coisas como essa. Esse casalzinho aí, Zoe, viu? em nenhum momento passou pela sua cabeça chamar a polícia ou qualquer coisa O assim. quê? Fuck the Supa, police. porque o Fuck moleque. the police, man. Sobre o que aconteceu? Chegou a pensar, chamar a polícia, alguma coisa? Ou não? É isso aí, Eu vamos esconder o pensei que o corpo. meu tava na reta, porque quem garante que eles vão achar que o moleque se matou mesmo? Ou Como é que você ia se explicar ele achou que isso? a culpa vai ser. Se a polícia vai achar que a culpa vai ser nossa, entendeu? Entendi. Então é melhor dar um sumiço no corpo mesmo e fazer de conta que nada aconteceu. Isso está passando pela cabeça de vocês enquanto vocês estão parados, a aula está começando, e o professor está fazendo a chamada, e ele chama o Rob, né? E ele fica olhando assim, ele olha para a sala. Ah, alguém sabe onde está o Rob? Ele está doente, alguma coisa? Aí o pessoal conversa, não, ninguém sabe de nada. E vocês dão aquele olhar furtivo um para o outro. Dá para notar, eu que estou atrás do Victor, alguma inquietação nele quando isso acontece? Diga você, Victor, isso mexeu com você ou você tá as cool as ice? Mexeu com quem? E isso aí mexeu com você ou você tá tranquilo no meio disso tudo? Porque a Ellie tá perguntando se ela consegue reparar que você tá meio tenso nesse momento. Não, tô de boas. Tudo bem, uma Eu não vou cena do olhar pro dia a Victor, dia. não. Eu vou ficar com a minha cabeça baixa, olhando pra minha carteira, fingindo que eu tô lendo um livro, alguma coisa. Ah, tá. Então, Ellie, você não repararia porque você tá olhando pro vídeo. Se você estivesse olhando pra Zoe, talvez desse pra você até reparar alguma coisa. Então, não. Pra ela não tem nada demais condicionado. Zoe. O que aconteceu hoje de manhã? Não, Zoe, não, perdão, falei errado. Falei pra Ellie. O que aconteceu hoje de manhã, depois dos acontecimentos ontem à noite? O que aconteceu? Eu acho que o Caim acabou dormindo na casa da Ellie. Acabou ficando por lá, né? Tava tarde já, ele tava sujo, tava cansado. Vixe! E a mãe da Ellie, que é meio maluca, não gostou nada disso. Ela pegou ele e deu uns ataques malucos, as duas brigaram, mas a mãe dela acabou expulsando o Caim. Onde o Caim dormiu? Essa é a pergunta. Eu vou deixar o Caim se pronunciar. Caim, onde você dormiu? Eu vou falar a primeira coisa que passou na minha cabeça. Ai, lá vem. Eu dormi na praça. Ai, meu Deus. Pensando nela, na verdade, ou não? Assim, deu essa briga. Convidado a me retirar da casa da Ellie, né? Foi convidado a se retirar, não. A mãe dela com um ataque histérico e, meu, só faltou pegar a vassoura e sair tocando você de lá. A Ellie teve uma manhã interessante ouvindo da sua mãe, né, sobre trazer meninos pra casa. E todo esse papo. Papo super bacana. Super bacana. Quando um homem gosta muito de uma mulher. Eu fui andando pra minha casa, mas cheguei em casa eventualmente, mas eu não consegui dormir. Então, cheguei na escola com uma cara bem acabada. Entendi. E usando uma camisa de manga comprida, né? Porque, bom, a cabeça de você está cheia com os últimos acontecimentos. Victor, você chegou, lógico, com a cabeça cheia na escola, pensando nos últimos acontecimentos, tentando encaixar as coisas. Eu tô mais preocupado com a questão da Bíblia, do local, o que isso significa, que presença é essa, do que com o bem-estar do pobre colega de classe. Beleza, você chegou, imagino que era muito claro que as pessoas estavam torcendo o nariz e virando o olho pra você, mas imagino que você não tenha se importado, not ou estou enganado? Not really. Not really. Não particularmente me importo sobre isso, mas... Mas e quando você chegou na sala e, bom, você senta na frente da Ellie e vocês dois olharam um pro outro, o que que aconteceu? Eu tento... Torta de climão. eu sento na frente dela naquele momento antes de começar a aula e eu falo, eu chamo a atenção dele, ei, Ellie, Ellie! Ela se vira pra ele. Eu preciso conversar com você, eu preciso te explicar o que aconteceu, você precisa entender o meu lado da história. Pode falar, na minha mesa tinha escrito antes Sucks, né? Agora escrevi antes do Sucks, tipo, Victor. Começa a girar a tesoura. Agora não é a hora, nenhum lugar pra isso. Você... É demais pedir pra você me encontrar depois da aula. Eu só peço uma chance pra você me explicar. Tá bom. Thank you. Muito bom. aí antes de eu me virar, eu olho assim pra mesa. Victor é com K. Vocês reparam quando tá fazendo a chamada que outros, além do Robbie, outros dois alunos estão faltando hoje. O Zach, senta na frente do Victor. I wonder why. E o Jacob, senta do seu lado, Caim. Entre o Caim e a Zoe, né? Os dois estão faltando. E aí, bom, o professor começa a aula. E vocês viram a foto que eu coloquei do professor de matemática de vocês? Vamos abrir o Facebook aqui. O senhor Cheng. Ah, é o que eu tô pensando? Tá, tá lá na foto pra quem viu. Um senhorzinho deu e tal, baixinho. Hã? Várias baixas. Deu ruim essa festa, hein? Essa festa não foi muito boa. Ah, não. Acabei de ver aqui o Sr. Cheng. Você viu o Sr. Cheng? Bom, o Sr. Cheng tá dando a aula e o assunto... Ele tá, o professor de matemática tá dando a aula, o assunto é trigonometria. E ele falando de áreas e não sei o que, etc. Numa manhã de terça-feira, depois de tudo que aconteceu. Convidando vocês ao sono. Mas a mente, pelo menos do Victor e da Zoe, não consegue se desviar tanto. Porque ele tá toda hora falando, citando fórmulas matemáticas, etc. E falando pi, pi, pi, etc, etc. E isso vai trazendo vocês ali dentro da aula, né? Bom, amanhã vai se estendendo e acontece um evento diferente. Alguém bate na porta. O professor sai da sala por um instante e quando ele volta, ele olha para você, Victor. E fala, Victor, por favor, estão te chamando no gabinete do diretor? Aí você vê que as pessoas ficam tipo... Eu tô dormindo. Deu ruim. Eu me levanto, né, dou aquela ajeitada na roupa. Uhum. Tô usando aqui aquele meu Hugo Boss Spot, né? De manhã pra ir pro colégio. Colado. E tô indo. Dou uma olhada no meu relógio de bolsa, assim, pra ver o horário. Fecho. Ai, e vou. Relógio de bolsa. Hipster. Puta que pariu. Ele vai ganhar uma condição hipster daqui a pouco. É pouco antes de sair da sala, eu viro pro professor. Onde é que fica mesmo a sala do diretor? Ele dá indicação pra você, né? Ele olha, ele, na verdade, o senhor chega e olha pra você e fala, como se você não soubesse, senhor Victor. E tô indo pra lá, vamos ver qual é. Vamos ver qual é. Bom, o Victor vai e ele não retorna nesse período da manhã. Depois a gente vai ver o que aconteceu com ele. No intervalo, vocês vão sair da sala, Caim e Zoe. Vocês estão levantando para sair da sala. Caim, na sua frente senta a Catherine, né? Uhum. Beleza. Quando você tá passando por ela, ela meio que, sabe, você vai passando, ela dá aquele salto para trás para você não encostar nela. Um caderno dela cai no chão. Ele cai com uma página aberta. Você olha e você, Zoe, que está próxima, olha também. Uhum, vocês dois cravam o olho e você vê que é uma página com, de cima a baixo, todas as linhas são números. A Catherine se abaixa rapidamente, fecha o caderno, assim, como se, né, tentando disfarçar, como se ninguém tivesse visto. Olha para você cair, né, fala, olha por onde anda! E sai andando, pisando o pé. O que vocês dois fazem? Olha. Eu consigo perceber, não que eu seja nenhum gênio da matemática, mas tipo, algum padrão, alguma, sei lá, tem a fórmula do Bhaskara, tem o pi, de repente, assim, né? Olha, você tem certeza que os três primeiros algarismos é 3, 1 e 4. Ah, sim. Bom saber. Bom saber. Cadê o Kevin? Eu quero saber. Eu olho pra sala e procuro o Kevin. O Kevin tá sentado na sua frente, arrumando as coisas. Preparando pra ir comer algum treco. Eu vou meio que seguindo o Kevin até ele estar num lugar que não tenha tanta gente, pra gente não ver a gente conversando. Beleza, você vai andando com ele, ele vai meio assim, olhando pra trás e vendo que você tá seguindo, sabe? E ele tenta andar disfarçando, mas ele é o pior cara pra isso, né? Então, ele tenta disfarçar, mas ele dá muita bandeira que ele tá tentando disfarçar. Até que um determinado momento ele, sabe, entra com tudo numa sala vazia, assim, encosta a porta. Uhum. Fica te esperando lá dentro. Tá. Quantas pessoas tem em volta? Tem muita gente em volta? Ah, tava na saída, assim, por intervalo, então tava razoável de gente e tal, mas ninguém prestando tanta atenção. O máximo que pode ter é alguém falar que, né? Uhum. Aproveitar. Eu vou atrás na sala. Beleza, você entra, ele tá olhando assim pra você e ele fala, eu tenho um negócio. O que que você conseguiu? Aí você vê que ele põe a mão no bolso, né? E ele puxa uma presilha de cabelo. Ele fala aqui, ó. Tirado dela no dia da festa. 100% garantido. Eu olho pra ele meio séria, meio pensando. Aí eu pego a presilha, quando eu olho assim. Você vai com a mão pra pegar a presilha, você vê que você vai com a mão, ele puxa assim, ele... Pera. Eu te entrego quando for a hora. Você vai, for a hora? Você vai me levar nessa, não é? Você disse que se eu pegasse, eu podia participar, não podia? Podia. Mas você vai me entregar e vai ser agora. Ele... Ah, não. Não, não, não. Como é que eu vou saber que você vai fazer isso sem mim? Você tá... Tem alguma coisa em mente já? Precisa ser com a Catherine ou não? Ah, você vê que ele olha assim, ele fala... Não, eu imaginei que você quisesse esse aqui, porque, né... Se você pediu é porque você queria fazer alguma coisa. Sei lá, foi você que pediu. Você não quer fazer nada? Não na escola, né? Ele, ah, tudo bem, mas... Então, sei lá, hoje à noite? Faz o seguinte. Me encontra na saída da aula de hoje. A gente... Pode fazer alguma coisa já tarde. Você vê que ele, que ele tava ali. Pode deixar, eu vou estar lá. Eu sou o seu cara. Eu tô com você nessa. É só você me deixar tá junto. Tudo bem, mas... Pelo amor de Deus, tenta disfarçar um pouquinho. É claro, mas eu tô disfarçando. Ninguém tá percebendo não, nada. Não, não, não. Relaxa um pouco. Se acalma. Você vê que ele dá aquela mexida de ombro, sabe? Relaxar. Free your mind, relaxar. Tá bom, relaxar. Beleza, aí fala até mais tarde, aí eu saio da sala. Quando a Zoe sai da sala, ela sai assim e ela encontra o Caim mexendo num armário, que curiosamente não é o dele. Foi muito grande pra testar alguma coisa. Eu sei de quem que é esse armário? Ela sabe? Não, não sei, é um armário aleatório, assim, que não é o meu. Não é o seu, mas é um aleatório. É, parece, assim, que eu tô tentando disfarçar. Tipo, ah, sei, não é que é o da Ellie, você tava observando. Você tava tentando... Tava... Não sei se eu consegui ouvir muita coisa, mas eu tava tentando desbilhotar. Entendi, entendi. Você pegou parte dessa informação. Talvez a coisa mais importante que você tenha pego era, depois da aula a gente conversa. Mas tá bem na cara que você tava ali perto, disfarçando, etc, esbilhotando. Você percebe isso, pelo menos, Zoe. Beleza. E aí? Eu vou deixar passar porque ele tem essa cara de cachorro sem dono. Mas eu tô de olho. Beleza. Ellie. Oi. O que que você fez? Percebeu o pessoal saindo, etc. O Victor saiu e não voltou. Acho que vou falar com Caim. Beleza. E... Lá, você chega Mas no correio. Tá batendo palma essa menina. Para de falar essas coisas no personagem. Você chega no corredor, né? A ponto só de pegar essa. Esse finzinho da interação entre a Zoe e o Caim, né? A Zoe provavelmente deu uma encarada nele ou você passou reto, Zoe? Não, eu dei uma encarada nele, tipo, eu sei o que você tava fazendo. Certo. E aí depois eu vou embora. Mas eu não fico muito evil, não. É só tipo. Tô de olho em você. É. Eu faço uma cara de que não faço ideia do motivo dela tá me encarando. Beleza. E aí, Ellie? Caim? Você tá melhor? Mais ou menos. Não. Ela se aproxima, assim, pra falar só entre os dois. Fico meio sem jeito, mas eu queria me desculpar pela minha mãe. Ela é meio maluca. Tudo bem. Mães malucas, eu entendo. Mas eu acho que a gente precisa conversar o que, que foi aquilo ontem. Sim. Eu não consegui parar de pensar no que aconteceu ontem à noite. Uhum. Você se lembra do que aconteceu? É, mais ou menos, sim. Você parecia... diferente. Diferente? É. Como diferente? Você parecia, não sei, mais forte. Tá falando que eu sou fraco? É. Falar, não, eu sei. É, eu não sei, será que não foi? Eu sou um cara forte. Eu não sei, eu só tentei escapar. Eu achei que eu fosse morrer ali, mas eu não queria morrer. Óbvio. Na verdade, eu acho que você me salvou. Talvez, não sei. Fico meio, meio sem palavras. Como a situação tá ficando muito constrangedora, aí ele vai, então tá, depois a gente se fala. E vai meio que saindo, assim. Eu fico meio como se eu quisesse falar mais alguma coisa, mas não sei exatamente o que dizer. Ela vai embora e você bate sua cabeça contra o armário? É, mais ou menos isso. Beleza. Victor. Oi. Quando você chega na sala do... Você entra na diretoria, né? Uhum. A secretária da escola olha pra você e fala, Victor, tem uma pessoa aqui querendo conversar com você, e aponta pra sala. Ela mal olha na sua cara. Você é Victor? Vai lá, vai. Eu sento. Bom, você entra na sala... e quando você entra, tá o diretor da escola e uma mulher. Quando ela se vira pra você, você reconhece que é a xerife da cidade, a nova xerife, né? Uhum. A Carla Simons. Ela olha pra você, o diretor da escola faz um aceno com a cabeça, né? E, eu vou deixar vocês a sós, né? Tal, e você vê que ele sai um pouco incomodado. Antes de sair, ele dá uma olhada meio dura pra você. Tá bom. Aí você vê que ela caminha até a sua frente, né? Uhum. Estende a mão. Victor, é um prazer, meu nome é Carla. Eu sento, não aperto a mão dela. Posição? Pois não? Você vê que ela olha pra mão, olha pra você, dá de ombro, senta na sua frente, né? E ela puxa um caderninho e começa a fazer umas perguntas. Ela fala, eu trouxe você aqui porque eu quero conversar sobre uns acontecidos de ontem. Se estiver tudo bem pra você? Está tudo ótimo. Tá certo. Você esteve numa festa ontem, né? Na casa da Catherine? Eu estive. Então tudo bem. A primeira coisa que eu quero saber com você é com relação a um relato de agressão. Você deve estar se referindo ao que o... ao que o Zack fez, não foi? Eu já escutei algumas versões, mas eu queria ouvir a sua, que pelo visto foi a vítima. Não, ele estava bêbado. Ele acredita em algumas histórias um pouco absurdas. Então, enfim, eu não vou prestar queixa de qualquer forma. Histórias absurdas? Que tipo de história? Eu aposto que essa é a sua próxima pergunta. Exato. Então? Estou perguntando, que tipo de histórias? Você soube do... Você deve ter sabido, essa cidade é pequena, você sabe. Do terrível incidente com a mãe dele, com o pai, não foi? Você vê que ela dá uma respirada e fala, sim, eu sei, Curtis é um grande amigo meu. O Curtis era o antigo xerife, né? Sim. Um grande amigo meu, se eu entendo. Se bem que, bem ou mal, a demissão dele acabou sendo útil pra você. Nunca é bom ver um amigo se dar mal. Mas é sempre bom ser promovido. Mas, porém, não é sobre isso que estamos aqui para falar, não é? Enfim, o fato é que houve essa situação terrível com o Zack. Por alguma razão ele botou na cabeça dele que eu tenho alguma coisa a ver com isso. E você tem? Mas é claro que não. Ah, Interessante, porque os relatos também incluíam que você teria admitido ali no meio da festa que teve algo a ver com isso. Ah, é? O que esses relatos dizem? Aí você vê que ela vira uma página assim, e aí ela começa a citar as palavras que você disse no momento, né? Uhum. Eu esmaguei seu pai, sua mãe, o que eu preciso fazer pra colocar você no seu lugar? Esse tipo de coisa? É, na verdade, minhas palavras exatas foram: lembre-se da sua mãe e do seu pai, o que eu preciso fazer pra colocar você no seu lugar. Isso é importante. A questão é que eu não fiz o que o Zeke acha que eu fiz com a mãe dele. E... de alguma maneira com o pai. Mas eu sei o que aconteceu. O que aconteceu? Bom, eu me levanto assim, eu fico mais perto dela, né? Uhum. Eu dou uma olhada profunda nos olhos dela e vou usar o meu poder de hipnose. Beleza. Roll it. Ok. Então. 6! Great! 6. E aí? O que você fala? Hã? O que você fala pra ela? Eu tenho noção que a hipnose não funcionou ou não? Não. Você vai falar. Você fala a sua frase com a reação dela, você pode realmente ver que não, né? Entendi. Mas o que você vai falar pra ela? É, o que eu vou dizer pra ela é o seguinte: o que acontece é que o próprio Zeke é responsável pelo que aconteceu. E. Eu sei disso porque ele me pediu ajuda pra fazer. Aí você vê que ela olha pra você assim, né, dá um, sabe, uma risada e fala: aham, ele é responsável. Tá certo. E ele te pediu ajuda? Sim. E como isso terminou? Evidentemente que eu disse que não, que eu não iria ajudá-lo numa coisa tamanha. Aparentemente ele continuou, apesar da minha negação. Uhum. Então o Zack vazou as fotos da própria mãe. Sim. Tá. Essa é a sua versão dos fatos? Essa é a minha versão dos fatos. Você vê que ela olha assim, olha pra você e ela fala: tem certeza que essa é a sua versão dos fatos? Xerife, o meu tempo é valioso. Não por isso, podemos continuar a conversa na delegacia, se você quiser. É mesmo? Você está sendo acusado de alguma coisa? Ah, por enquanto não, mas só estou te chamando lá para continuarmos a conversa. Acho que estou satisfeito aqui. Então essa é a sua versão? Sim, essa é a minha versão. Tá bom. Para onde você foi depois da festa ontem? Eu encontrei uma amiga e nós fomos... Não! Uma amiga? Que amiga? Ela azul e dá um espirro, né? Isso já é muito pessoal, eu não quero que esse tipo de boato se espalhe. Ah, entendi. Sabe, vocês foram? Sabe como? Ah, sim, nós fomos para um lugar mais reservado. Foi aonde? Entendi. Aí você vê que ela para, assim, né? Ela fecha o que ela estava anotando. Olha pra você e fala: bom, tudo bem. Então você não quer prestar queixa sobre a agressão? Não, coitado do Zeke, já aconteceu tanta coisa com ele. O menino, ele precisa de ajuda e não de mais problemas. Imagino, mesmo porque, pelo que o Zeke falou, ele teria acertado você com força. Ele disse que até deixou um corte na sua testa. Mas eu não vejo nenhuma marca. É, evidentemente o Zeke bebeu mais do que você pode imaginar. Você vê que ele é. Provavelmente, não é? Tudo bem. Aí você vê que ela termina, né, de anotar as coisas. E aí nessa que ela tá saindo, ela para assim. Você tá sentado, né? Ela vai saindo do seu lado. E aí ela para, puxa o rosto próximo e fala: bom. Eu agradeço a cooperação. Ah, sempre. A minha família sempre gostou de manter boas relações com o departamento de polícia da cidade. Vou ajudar em tudo que for possível. Excelente, porque nós vamos precisar, como eu disse, o Curtis é muito amigo meu e eu quero chegar ao fundo disso que aconteceu. E... Eu acho que é louvável, xerife. Mas eu não contei nada do que eu sabia sobre essa situação pra ninguém, Porque imagina o que pode acontecer com o pobre coitado se ele descobrir que o filho dele é responsável por isso. Imagino. Você vê que ela levanta assim, né? Ela tá passando. Ah, bom. Passar bem, Victor. Você também, xerife. E sai. Quando ela sai da sala, eu mando um xingamento, assim, em alemão, sabe? Enfim, depois que ela sai, eu saio puto da sala. A conversa demora mais tempo do que você imagina, né? Você volta depois do intervalo. Você entra na sala, as pessoas ainda olhando, né, de maneira meio atravessada pra você. Eu consigo falar com algum aluno antes de começar a aula ou não? Pode, você pode encontrar algum dos quatro, você tá falando? Não, eu quero falar com o Ned. Com o Ned antes? Uhum. Tranquilo. Eu vou até ler, Ned. Preciso falar você com vê ele. Que ele olha pra um lado, olha pro outro, olha pra você, aponta pra ele. Eu? Sim, você? Tem outro Ned na sala que eu não conheço? Você vê que... Não, Victor. E aí, tudo bem? Dia difícil. Então, Ned, eu preciso de um favor. Sure. Então, Ned, é o seguinte, eu tô fazendo um trabalho de história e eu preciso de ajuda com esse trabalho. E sabe como é que é, né? Você é muito bom com essas coisas. O fato é que eu preciso saber a história da igreja do meio do lago. Como ela foi construída, por quem, enfim, que tipo de registro nós temos, se havia alguma bíblia rara ou alguma coisa diferente ali, sabe? Você pega bíblia rara? Ou algum outro artefato raro, qualquer cruz, qualquer coisa que vale, alguma relíquia religiosa, enfim. Eu tô fazendo um trabalho sobre isso, uhum. E será que você pode fazer essa pesquisa pra mim? Esse é você manipulando o NPC? Esse sou eu manipulando o NPC. Não rola. Isso é hot, né? Hot. Agora o filho da puta do lado me ajuda. 10. 10. Ele vai fazer o que você quer se você der pra ele uma ameaça, um motivo ou uma barganha, um suborno. Tá. Então, eu falo pra ele, Ned, eu preciso disso, eu preciso que isso fique entre nós, né? No final de contas, o professor não pode saber que você que fez a minha pesquisa, mas, evidentemente, que eu não vou pedir pra você fazer isso à toa. Então... Você vê que ele dá aquela olhada pra você? Então... Eu olho assim... E se eu te falar que eu posso te arrumar um encontro com a Catherine? Aí você vê que ele dá aquela olhada assim pra você, ele, o quê? Pois é. Você tá falando sério? Eu tô. Sério, sério? O que vai acontecer no encontro vai depender de você, mas o local, a situação e tudo mais eu consigo arranjar. Bom, você vê que ele olha, ele... Ah, não tenho nada a perder, né? É evidente que não. Eu vou falar bem, bem de você. E saiba que esse encontro ele vai muito bem se o seu trabalho for muito bom. Então... Tá bom trabalho, dou um tapinha no ombro dele e vou sentar. Aí você vê que quando você tá saindo, ele levanta a voz pra você. Ele, cara, considere pronto. O Hobby tava vendo algumas coisas nesse sentido até outro dia. Eu tava vendo com ele. Eu só vou pegar com ele parte do que ele tem e trago pra você. Tudo bem. Eu sussurro novamente em alemão. Fuck. Merda. Merda. Exato. Bom. Que mais? Bom, termina a aula, né? Vocês ficam enrolando até terminar a aula. E na saída, a Zoe. Eu. Você sai, né? E assim, na porta da. No portão da escola, parado, já tá o Kevin te esperando. Eu olho pra ele. Dá uma olhada pra cima, dá um suspiro. Você vê que ele tá... Cara, ele pegou assim, sabe? Colocou o moletom, o capuz do moletom assim por cima, encostado no canto, braço cruzado. Fazendo um sol desgraçado, o cara de capuz do moletom. Ai, Joseph Gordon-Levitt, se você não fosse bonitinho. Eu viro pra ele e falo... Só me segue. E aí eu vou indo em direção à minha casa. Beleza. Ele tá indo com você até lá. Ellie. Oi. E você? Marquei de encontrar o Victor, né? Uhum. Mas ela vai fazer um charminho, né? Vai dar um gelo nele. Vai se fazer de difícil, vai dar uma ignorada dele pra ver se ele corre atrás. Tá, então qual que é a sua ideia? Você não vai comparecer no encontro? Você vai deixar quieto? O que, que você vai fazer? É, vou tipo, ignorar e ir pra casa, ir caminhando pra casa, pra ver se vai atrás. Você vai pra casa certa. Tá bom. Caim. Quem sabe até com o Caim, né? É, isso que eu ia perguntar. Caim, e você? Tô saindo da escola. Eu vim até hoje porque tava meio zoado ainda. Zoou a bicicleta? E eu vejo a Ellie, assim, e falo, Ellie, tá indo pra casa agora? Sim. Quer que eu leve você até lá? Ah. Sei lá. Pode ser. A gente fala, ok, vamos lá. Vocês dois saindo. Eu fico meio olhando, assim, eu vejo o Kevin extremamente discreto, ele não está perguntando absolutamente nada. Assim, eu acho que tem mais coisas estranhas acontecendo nessa escola. E vou andando com ele. Beleza. Victor, você estava parado na frente do seu carro, né, esperando. Uhum. E você vê essa situação, né? Você vê a Ellie passando. Ellie, você chega a olhar pra ele, assim, dá um negócio, ou você passa reto, reto mesmo? Dá, passa reto, assim, dá aquele gelo, assim, cabeça baixa. Pra, cabeça apressado baixa. E passou reto dele. Sim. E aí, o que, que você faz? Eu olho pra essa situação, vejo o Caim junto com ela. Tá com o Caim já ou não? Tá com o Caim, tá andando com o Caim. Eu olho o Caim assim e falo, Ok, the game is on. É que eu pare. E... Come at me, bro. E aí eu dou uma olhada no estacionamento pra ver se o carro do Zack tá em algum lugar. Não, o Zack ele não veio mesmo na aula hoje. Tinha que ter um movimento fazer ciúmes. Turn someone on. Zoe, você chega na sua casa acompanhada pelo Kevin. Certo. Aí eu falo pra minha mãe que a gente vai fazer uns deveres de casa junto e depois eu vou ler nos buses se ele vai conseguir entrar na faculdade que ele quer ou não. Você vê que ela olha pra você, né? Ela, claro, querida. Leva um lanche pra vocês mais tarde. Não pode deixar que eu precisar de alguma coisa e vem pegar. Aí você vê, você vai subindo e ele, nossa, você pode mesmo falar isso pra mim? Claro, a gente pode fazer mais tarde se você quiser. Caramba, é ainda melhor do que eu imaginava. Mas é um coitado. Beleza, a gente vai pro meu quarto. Uhum. Daí eu deixo a porta... Eu não posso fechar a porta, entendeu? Porque é regras da casa. Saquei. Aí eu deixo, tipo, o mínimo aberto que eu posso deixar. Tipo, aquela fresta, assim. Certo. E aí eu tiro a mochila, tal, jogo minhas coisas pra lá, pra cá, tiro o sapato, falo, fica à vontade. É, ele já tá futecando nas suas coisas. Mas não muito à vontade. É, você vê que ele vai mexendo. Mantenha pra... suas mãos pra você mesmo. Ele, tá. Ele põe a mão atrás das costas e fica olhando, encarando. Beleza. Aí eu espalho uns cadernos, um livro aberto, só pra, né, fazer de conta. E aí eu começo, tipo, eu tenho um altarzinho, assim, é um altar bem daquelas coisas, assim, é tudo misturado, sabe? Tem estátua de São Jorge, daí tem estátua de entidade, tem uns bagulho trançado, assim, meio True Detective. Uhum. E tem de tudo um pouco ali. E aí tem umas velas. Aí eu pego uma areia, assim, que eu tenho, um potinho, e aí eu faço um pentagrama. Ele vai olhando pra você, ele, o que que eu posso ajudar? O que que eu posso fazer? Falo, calma, já vou te dar uma tarefa. Aí eu ponho umas velas, assim, em volta. Nada, assim, não necessariamente, eu tô fazendo um pouco de show, entendeu? Entendi. Alguns elementos só que são pra magia mesmo que eu quero fazer. Você tá dando um show-off aí pra ele. Isso, é. Certo. Daí eu pego um pedaço de papel e uma caneta e falo assim pra ele, escreve o nome da Catherine três vezes em cruz. Ah, tá bom. Catherine, Catherine, isso, tá. Vai lá. Ele escreve. Aí ele me dá o papel, certo? Uhum. Aí eu coloco o papel no centro do pentagrama. Certo? Daí eu falo, agora me dá a presilha. Aí você vê que ele pega, né, como se fosse uma coisa, uma relíquia sagrada, de entrega, assim, ele, caramba, o que que a gente tá fazendo? Calma, já vou te explicar. Tá. Daí eu pego a presilha e eu coloco, assim, meio que na frente do pentagrama, mas ela tá fora da macumba, entendeu? Certo. Tá. Aí eu falo assim, essa magia é pra gente conseguir manipular a Kathleen. O que você gostaria de ver a Kathleen fazendo na escola? Aí você vê que ele começa assim, pô, ela tá sempre com o nariz tão em pé, né? Eu queria que, sei lá, alguma coisa acontecesse com ela pra quebrar essa pose toda. Certo, entendi. Aí eu vou pegar e vou fazer uma magia que é aquele de ilusões, sabe? Certo. Então, nele. Nele? Ok? É. Focado. Com o papel que ele escreveu. Entendi, entendi. Olha só, uma maracutaia ninja. E aí, eu quero fazer uma ilusão de que ele, tipo, fique com um cagaço muito forte de mim, entendeu? Que ele veja alguma coisa, assim, sei lá, e que ele se assuste, fique com medo de mim. Entendi, beleza. E aí, tipo, eu vou começar a fazer uns cânticos lá, tipo, meio... E aí ele vai, sei lá, ver que eu virei um monstro, alguma coisa que ele fica com medo de mim. Se ele tem medo de aranha, que se vire uma aranha gigante, enfim, etc. Tudo bem. Quer que ele saia correndo, gritando na minha casa, basicamente. Então você vai rolar um cast, o X nele, né? Fazer sua bruxaria nele. Isso. Tá bom. A sua bruxaria rola com Dark? É. Então role. Peraí. Que o processo aqui é lento. É barra R, espaço... 2d6 mais 2. Ô louco, foi mesmo. Esse moleque vai cagar nas calças toda vez que ele me vê. Tá bom, tá nas ilusões aí o que você pode fazer, né? Uhum. Das ilusões? Então, eu queria que ele, tipo, eu estivesse meio cantando e tralalá, e aí eu virasse assim, levantasse a cabeça, aí ele, tipo, visse meu rosto meio desfigurado com alguma coisa que ele tenha nele. Entendi, entendi. Então, o que acontece é o seguinte, nas ilusões você não tem o controle exato sobre o que o cara tem, né? Aham. Uhum. Tudo Vou bem. Vou colocar um pontinho de XP, tá? Beleza, pode colocar. Você começa a fazer a sua magia nele, né? Uhum. E você vai fazendo a sua invocação e você vai se perdendo nela, né? Uhum. Você entra na sua magia e o que importa pra você é a sua magia, é o que você tá invocando, é o que você tá fazendo. E esse momento que você se perde dentro de si mesmo, que você esquece da onde você tá, do que você tá fazendo... E mesmo da própria presença dele, né? Uhum. E a imagem que aparece de você é você em transe, abrindo os olhos, como tinha aparecido no preview desse episódio. Exatamente. E você não sabe, até aquele lapso de tempo, você não sabe exatamente as palavras que você fez, você não sabe exatamente o que aconteceu, mas quando você volta assim, você olha, o Kevin, ele ainda tá lá, ele tá parado, olhando pra você. O olho dele tá esbugalhado. Você olha assim pra calça dele, tem uma mancha. O cara se mijou nas calças, olhando você. E meu edredom, cara. E lágrimas escorrem no olho dele. E ele olha pra você, sabe, ele balbucia, sabe? Pô, como assim? Por quê? Por quê? Por quê o quê? Aí ele levanta, sabe? Começa a enxugar o rosto e você vê que o cara tá alterado. Ele tá transtornado. A sua magia talvez tenha funcionado melhor do que você esperaria com ele. Uhum. E aí ele enxuga, aí você vê que ele tenta se recompor e ele não fala nada, vira as costas e vai embora. Enquanto ele tá indo embora, eu falo assim, cuidado com o que você quer mexer, porque às vezes podem acontecer coisas que você não tava esperando. Você vê que ele olha pra você de novo, né, dá aquela última fungada, né, limpando assim, e sai. Beleza. Beleza. Victor. Oi. E aí? Já anoiteceu? Se você quiser, a menos que alguém tenha alguma objeção, acho que não. Então, eu quero ir até a casa do... Eu vou passar na minha casa durante a tarde, trocar de roupa, colocar umas roupas que o Caim usaria, sabe? Eu pego de algum... Eu pego emprestado do jardineiro, alguma coisa assim. Meu pai do céu. E aí eu vou a pé até a casa do Zack. Beleza. Eu quero ficar lá até eu ver que ele tá na casa ou nos arredores. E quando eu ver, eu quero tentar falar com ele. Bom, você chega na casa do Zack e as luzes estão acesas. Parece que tá todo mundo lá. E é isso. Você não tem muita certeza. Ninguém entra, ninguém sai, mas tem gente em casa. Eu toco a campainha. Beleza. Abre a porta e o ex-xerife da cidade, o Sr. Curtis, né? Ele abre a porta assim e, sabe, primeiro dando uma olhada, depois que ele olha pra você, ele arregala um pouco o olho. E fica. Ele nem fala oi, ele não fala nada, ele só fica te olhando. Você sente um cheiro de bebida muito forte vindo dele. Uhum. Falou, Sr. Curtis, seu filho está em casa? Eu preciso conversar com ele sobre algumas coisas que foram ditas ontem. Aí você vê que ele dá aquela olhada pra você, né? Ele fala assim, eu conheço você, não conheço? Eu sou só um amigo do colégio dele. Aí ele para aí, ele... Pera aí, bate a porta na sua cara, né? Uhum. Aí você escuta ele falando, né? Zack, tem um amigo seu aqui! Aí dá um tempo, vai... você escuta o som de passos, né? Uhum. E a porta se abre, né? O Zack olha pra você e, cara, ele fica branco vendo você. Fala, Zack. Ele dá aqueles passos pra trás, assim, sabe? Uhum. Vai entrando, assim, dentro de casa e vem com a porta pra fechar na sua cara. Eu coloco aquele pé na porta, assim, sabe? Pra impedir de fechar. O Zack. Zack, eu só quero falar com você, cara. Você vê que ele começa, assim, olhando pra você. Ele, pai! Pai! Pai, ele tá aqui! Pai! E fica tentando empurrar a porta. Tá. Agora então eu vou. Eu pego o Zack pelo colarinho e falo: é melhor você conversar comigo, garoto. Eu vou mandar um manipular um NPC. Beleza, rola. Tá bom, eu vou dar um tag na condition dele de Terrified pra ganhar mais um. Na verdade, acho que nem é manipular o NPC, acho que é Shut Someone Down aí do que você tá fazendo. Tá bom. Beleza? Beleza. Então. Então vai. Filha da. 7. Um de Cold e mais um do Terrified. Beleza. Então. E aí? Um 7, cada um dá uma condição, né? Um pra cada. Uhum. Ou cada um perde uma string. Então, como não tem strings, eu dou a condição nele, disposto a me ouvir. É uma condição razoável ou não? É razoável. Dá um mínimo aqui pra ele fazer. Uhum. Ele da vez dele, deixa eu ver, condição que podia dar pra você, uma troca de condição nesse sentido. Aí você vê que o pai dele aparece no corredor, tá olhando, tá tudo bem aí? E ele vira e fala, não pai, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí o pai dele dá uma olhada desconfiado, né, uhum, pra você. E aí Curtis desconfia de mim, pra você. Uhum. O pai dele tá meio desconfiado disso tudo. Mostra aqui, Curtis. Aí você vê que ele abre a porta assim, mas ele não te chama pra entrar nem nada. Ele fica ele do lado de fora, você tá de fora e ele do lado de dentro. Uhum. Eu falo, cara, eu preciso falar com você sobre as coisas que aconteceram. Sabe, você me perguntou uma coisa na festa ontem, depois do que aconteceu. Você perguntou o que é você. Você lembra disso? Eu lembro. Você quer mesmo saber? Cara, ele dá aquela olhada eu vou, assim, eu vou te provar que você tá errado sobre mim. Ele dá aquela olhada assim, sabe? Ele não responde, mas ele tá... As atitudes dele é um convite a que você responda essa pergunta. Entendi. Então vem comigo, eu acho que seu pai não... Acho que você não quer que seu pai escute essa conversa. Vamos aqui do lado. Tipo, eu levo ele pra... Eu tento levar ele pra tipo, do lado da casa dele, assim, num cantinho escuro, sabe? Sei. Você vê que ele vai andando junto, né? Uhum. Indo com você. Eu falo pra ele então, Zack. Você quer saber o que é o que eu era, não é? Ele nem responde, ele só balança a cabeça, sabe, afirmativamente. Então eu vou te mostrar o que, que eu sou. And I will feed. Beleza. O que, que você rola no seu movimento de feed? Nada. E o que, que você faz no seu movimento de feed? Eu agarro ele rapidamente, dou uma mordo o pescoço, mantendo a mão na boca pra ele não gritar. Eu não sei se a mordida é dolorosa ou não, mas... Diga você, a mordida é dolorosa? Eu acho que não. Eu gosto do conceito da mordida sedutora de Vampiro à Máscara. Certo. Então ele deixa escapar até um gemido quando você morde ele. Quando eu me alimento, eu escolho duas coisas. Certo. Ou eu curo um harm, ou carry one forward, ou a vítima não morre. Certo. Então eu vou escolher a vítima não morre e carry one forward. Beleza. Quando eu terminar, né, aí quando eu terminar, eu dou aquela olhada no, nos olhos dele, sabe? Ele tá meio grog assim, eu vou usar o meu poder de hipnose. E nessa rolagem do poder de hipnose, eu vou invocar o meu One Forward, a Condition Terrified e a Condition Disposto a me ouvir nele. Certo. Caralho, se esse falhar vai ser muito escroto, cara. Vai ficar muito estranho. São, não, já não falha, né? Não, já era. São 12 mais 2 mais 5, são 17. Pra isso, o cara tem bônus pra caramba. E aí? E aí eu falo pra ele. Primeiro, você vai esquecer o que aconteceu aqui. Eu vou esquecer o que aconteceu aqui. Segundo, você vai escrever uma carta contando em detalhes como a sua mãe abusava de você quando você era pequeno. E como vingança você colocou as fotos dela na internet. Como você sente mal por ter pedido ajuda pro seu amigo Victor. E que ele tentou te ajudar, ele tentou te lembrar disso várias vezes, ele tentou te tirar dessa espiral de depressão, ele até tentou te ajudar na festa. Você pede desculpas por tudo, você vai pedir desculpas pro seu pai e você vai cometer suicídio. Aí você vê que ele vai balançando a cabeça, sim, sim. Tudo isso você vai fazer até hoje, até amanhã de noite. Beleza. Aí eu dou aquela... Eu tenho uma maneira de fechar a ferida da mordida? Pode ter. Então eu fecho a mordida. Dou aquela lambida do Vampiro na Máscara. Uhum. Dou um tapinha na cara dele. Isso aí. Que bom que nós nos acertamos. Rapaz. Aí você vê que ele tá ainda meio groca. Né? E eu vou embora, assoviando. Você vai andando, né? A câmera acompanha você enquanto você vai pela rua. Ela dá aquela volta, né? Uhum. Passando por ele, com aquela cara. E passando por uma janela próxima. Chuta que pariu. E o pai dele, assim, encostado na janela, sabe? Uhum. Com uma cara assustada. Great. Ellie. Oi. Oi. O cara tá chocado. Cara passado. Tá... Aí, ó. Não, a gente tá ali no GIF, na troca de GIF ali. Caramba, tá rolando uma troca de GIF agressiva. Conversando na canela infernal. Cara. Nossa senhora. Meu Deus. Ai, ai, ai. Rapaz, eu vou falar, a Vanessa Hudgens e o Ian, como não sei das quantas aí, uhum. Parece que eles são um chip da vida real, velho. O nome deles no Google, tem um monte de montagem deles, assim, ó, é muito bizarro. É mais um exemplo da minha explicação sobre chipar que eu dei pra você. Quem diria? E aí, Eli? Tá, mas o que eu vou fazer agora? Isso. Onde estou, quem sou eu, né? Eu tava indo com a Eli pra onde ela tá em casa. Aconteceu alguma coisa de tarde entre vocês? Não, não. Cara, eu não acho pode que ser a Eli... direto à noite. Eu acho que a Ellie não faz nada de especial, ela só não convida o Caim pra entrar dessa vez. Que eu acho justo. Safadinha, né? Assim, é. Cara, não, acho que ela não faz nada demais à noite, não tem nada em vista. E você, Caim? Eu estou pensando no que a gente tinha falado pra mim na saída da escola. Na saída da escola não, na hora do intervalo. Que parecia que quando a criatura bizarra me atacou, que eu tava mais forte. Fiquei tentando lembrar exatamente como eu tava me sentindo, se eu conseguia me lembrar assim de. Tinha alguma coisa diferente, assim, né? E aí? Eu me lembro, assim, que na hora do meu desespero, que eu achei que estava tudo perdido, eu ouvi uma voz, falando para eu pedir ajuda para ela, né? Foi isso, né? A voz falou e você pediu. E aparentemente meu pedido foi atendido, né? Afinal de contas, aqui estou eu vivo. O que você pediu para ela, para a voz naquele momento? O que exatamente você pediu para ela? Eu pedi para escapar dali, para escapar do monstro. Você pediu que você conseguisse escapar, só isso. Isso, que eu tivesse força para conseguir escapar dali com a Ellie. Entendi. E que mais? E eu fico pensando assim, nossa, mas o que foi essa voz? Foi alguma coisa da minha cabeça? Um anjo da guarda? E você se indagando isso, né, sobre o que está acontecendo. Aquele raio daquela criatura também, como que veio aquilo? E, bom, e nesse momento, né, perguntando dentro do seu quarto, você começa a Não, escutar mas... um som estranho, como no começo você pensa que é algo arranhando, né, alguém arranhando a madeira ou arranhando uma porta, alguma coisa assim, bem de leve. E aquele som de fundo vai te incomodando, mas em determinado momento isso vai se tornando mais forte, você percebe que não é alguém arranhando, parece alguém dando uma gargalhada. Uma voz bem grossa, bem arranhada, dando uma gargalhada. Ela começa bem pequena, né, bem de leve. E você vai sentindo ela aumentar, aumentar, aumentar. Eu fico assustada, eu olho assim para todos os cantos do meu quarto e falo em voz alta: eu sei que tem alguém aí, quem é você? E posso dar um gaze into the abyss? Pode. Ah, tá. Como é que Só é a pode com rolagem aqui? leve. É, você rola Rolagem com dark. aqui. Isso. Escreve Como é que. barra R espaço 2D6 Barra mais o seu dois modificador. espaços, Não, é barra 2D6 tudo junto. dois de 2D6 seis, o sinal, tipo, o símbolo mais ou menos, não sei, e o número do modificador. Que no meu seu caso modificador é é mais dois. 2. Tá, vamos ver se dá. 7. Então vai dar 9 com o que você está colocando, né? Então entre 7 ou 9. Ó, dá um play aqui nessa música. Entre 7 ou 9, você pode escolher um. As visões são confusas e alarmantes. ou as missões são lúcidas e detalhadas, mas você fica com uma condição de exausto? A primeira. Que as visões que você tem são confusas e alarmantes. Uhum. Então, beleza. Você começa a escutar essa risada vindo e ficando mais forte, cada vez mais clara, e você olha para todos os lados, para todos os cantos, esperando descobrir da onde que está vindo essa risada. E a luz do seu quarto dá uma falhada. Uhum. E quando ela falha e acende de novo, falha e acende de novo. E numa dessas que ela falha e acende rapidamente, você olha pro seu espelho e o seu reflexo, por um momento, ele não é seu. Uhum. É uma sombra estranha de forma humanoide. O que é muito distinto no jeito dela é um sorriso, e os dentes são presas e elas têm uma cor metálica, né? Como um sorriso com presas de ferro. Uhum. E você dá aquela encarada, olha pra isso, né? E a figura olha pra você, né? Abre um sorriso e me deixa entrar! Uhum. E batem na sua porta. Você escuta a voz do seu pai. Filho, tá tudo bem aí? É. Eu paro. Filho? Sim, filho? Eu tô jogando aqui. Problema com o jogo. Você ficou a tarde inteira aí, posso entrar? Eu olho e volto, tem alguma coisa errada com meu pai? Você repara que escureceu. Quando você chegou aí, tava de tarde, normal, e agora já tá escuro. Bate de novo. O computador tava ligado, filho, né? Eu posso entrar? Ligar o computador. Pode. Eu sento na cadeira como se tivesse. Seu pai olha pra você, né? Tudo bem? Você ficou aqui o dia inteiro? Você não almoçou? A gente chamou pra jantar, você não veio? Nossa, eu tava super distraído aqui, nem vi o que tava acontecendo. Desculpa, pai. Tá tudo bem? Tá sim, só tô um pouco cansado. Você vê que ele chega perto de você, né, e ele olha pra você. Filho, você tá empapado de suor? Você tá com febre? Não sei, acho que não. Eu tô me sentindo ótimo. Você vê que ele, bom, não é bom ficar todo tempo sem comer. Vem jantar. Tá bom, vou só trocar de roupa e eu já deixo. Uhum. E aqui tá aquela olhada, tá. Bom. Amanhã seguinte na escola. Ah, Vitor. Oi. Antes de dormir, eu queria fazer uma coisa. Diga. Eu chego em casa à noite, eu ligo pra uma floricultura 24 horas e eu compro muitas, muitas, muitas flores e mando entregar no determinado na casa da Ellie. Na casa da Ellie? Aham, uhum, no horário que ela estiver chegando em casa. Não, você diz assim, à noite mesmo? Não, eu vou comprar à noite, mas eu vou pedir pra entregar no dia seguinte, no horário que ela deve estar mais ou menos chegando em casa. No dia seguinte, quando ela chegar, tá Exatamente. Certo. Exatamente. E vou fazer, vou pedir pra, vou digitar um cartão. O cartão eu falo na hora o que tá escrito. Beleza. Romântico. Agora, né? É, mas a vida é assim, né, cara? Você só vê o que a pessoa quer te mostrar. Ai, ai. O Kayane escreveu uma de Glipuff do outro lado. Com uma caneta na mão. Não, torço por não entrar em Darkest Self nesse jogo. Mas é a versão light. Você já entrou, cara. Você já tá com os dois pés lá dentro. Se isso não é você um Darkest Self, quem dirá? Nada, tá light. O pai dele tá vivo. E a delegada também. Uai. Tá tranquilíssimo. Tive uma ideia muito suave. Suave demais. Agora, a Zoe e o Victor com certeza estão se encaminhando, né? Pro Dark Self. Ah, mas a Zoe nem se compara, tá assustando o garotinho. O outro tá fazendo as pessoas se suicidarem. Pessoas se matar. É, mas tá achando que a minha religião é brincadeira, malandro? Sai fora! Aqui é papo sério. Uma coisa em comum entre todos os seriados de Monstros Teen é que eles são gore e violentos pra caramba. Tá precisando morrer gente! Tem muito personagem vivo. Tem muito personagem o vivo. Outro já ficou ensanguentado lá, já tem ferida, cicatriz pro resto da vida já. Ah, vai se curar daqui a pouco. Eu fiquei com medo dessa música aí, esse moleque olhando no espelho e vendo o demônio. Ah, nada como, né? Deus solar não pensa no diabo que não parece. Caraca! Ai, sensacional o que veio. Foi boa, né? Foi muito boa, meu Deus. Obrigada. Que bom que alguém entendeu. Enfim, tudo bem. Bom, enfim, na manhã seguinte na escola. É, vocês chegam e vocês percebem os... Bom, vocês vão se encontrando, né? Mais ou menos todo mundo chega ao mesmo tempo, né? Vocês quatro. De tal forma que vocês estão chegando próximos à entrada, os quatro mais ou menos juntos. Uhum. É, o que, que vocês fazem? Eu tento chegar perto da Ellen pra falar com ela. Ah, eu não evito, né? De preferência, me interpondo entre ela e o Caim. O Caim, você tava do lado da Ellen? Eu tava indo falar com ela, na verdade. Ontem eu não consegui me expressar direito. Você tava indo e alguém cortou a sua... É. Entendi. Muito agradável, muito bem querida nessa escola. Melhores gifs. E aí? A Zoe tá olhando pra esses três coisas que nem esse gif aí, ó. Que eu postei agora. Tipo, mano... morram todos. E aí? Então, chego pra ela. Oi! Eu não te vi saindo ontem. Ah, é. Vai continuar andando. É. Então, mano, caramba, tá frio aqui, né? Puta merda. Bola continua andando assim. Eu fico pra trás, né? E eu só mando, ei, talvez você vai querer ir direto pra casa hoje. Já sei. Ah, dá uma olhadinha pra ele pra trás, assim, tipo, o que ele quer dizer com isso, né? E continua o caminho dela. Aí eu viro, eu chego pra Zoe, assim. É sempre tão difícil. Tá, a Ellie vai puxar um assunto ali com o Caim. Agora que ela se afastou, né? E aí, Ellie? Caim? Tá. Você tá melhor? Você parece meio estranho, mas estranho... Diferente daquele dia. É? Como assim? Talvez. Não sei. Eu não sei explicar, mas parece diferente de quando eu te vi pela primeira vez. Ah, nossa, como assim? Ah, não sei, deixa pra lá. Não, não, fala o que você tá pensando. Fala na cara. Abre esse coração. Ela dá uma paradinha, sabe? Para no meio do corredor. Se vira pra ele. Dramática. Ah, você parece mais, sei lá, mais confiante. Eu falo assim, ó. Meu rosto fica meio vermelho, assim, ó. Nossa. Acho que são seus olhos, não sei. Cara, ela vai tocar o braço do Caim e eu quero fazer aqui uma rolagem. Eu tô vendo isso. O que vai rolar? De preferência. Você tá. Ah, não foi bom. Definitivamente você tá. você e a Zoe vendo isso. Falhei no... Você tentou? O que você tentou? Tane someone. Tane someone on? Foi 3. Pior possível. Victor. É, você vê esse momento dela encostar, né, no braço dele. E, cara, você não sabe por quê, mas isso mexe com você, sabe? O suficiente pra você querer tomar uma atitude agora, aqui e agora. Então, beleza. Eu vou caminhando a passos... Agir sem pensar. Então, beleza. Eu vou caminhando a passos rápidos até os dois. Zoe, você tá só acompanhando isso com o olhar? Esse drama eu quero adolescente. Ver você pegar fogo. Beleza. A Zoe se recusa a participar do nosso pequeno drama. Esse triângulo amoroso. Ela tá comendo pipoca e aproveitando. Ah, mas ela vai entrar nisso, vai. Eu só fico olhando e fico pensando, ai meu Deus do céu. Por que que eles sempre gostam das mais tontas? Você vê ele indo em direção e você saca que vai dar merda. E aí, Victor? Eu chego pro Caim assim, cara, eu tô putaço, sabe? Ei, Caim! Nossa, eu estou um pouco surpreso com o que eu tô vendo aqui hoje. Ela quando ele se aproxima, que ela viu que ele se aproximou, ela meio que tira a mão rápido, sabe? Do braço do Caim. Eu falo, eu tô meio surpreso com o que eu vi hoje aqui, Caim. Sabe, afinal de contas, e aí eu dou uma olhada pra. Eu dou uma olhada pra ela, e meio puto com ela também, sabe? E olho pra ele assim, afinal de contas, depois do que aconteceu na minha casa, na nossa capela, na minha capela, eu achei que você era diferente, Caim. E aí? Nossa, insinuou que ele escorrega. Você não pode. Falando. O que eu tô falando? Aí eu vou colocar, tipo, bater aquele braço assim no armário, passando pelo rosto dele, deixar meu rosto bem perto do dele. Você não pode negar que você o que você sentiu por mim naquele momento. Eu vou rolar um turn someone on. Vixe, Maria. Aí ele dá regalo. Tá da hora. Rola. Tá todo mundo tentando me seduzir. Tá muito tenso. No fim, o Caim que tá sendo, né? Todo mundo quer pegar. Eu posso. Eu tenho uma string com o Caim por causa disso. Eu posso usar essa string nesse momento pra alguma coisa? Não lembro os usos de cabeça agora. Eu tô aqui com os usos da string. Espera aí. Pra outro PC. Você pode gastar ela pra adicionar um numa rolagem. Não adianta, que eu tirei 8, 1, não ia mudar muita coisa. Então... Você poderia oferecer um ponto de experiência pra ele fazer o que você quiser. Você poder forçar ele a fazer um hold steady. Não, por enquanto tá bom, eu vou ficar com esse. Ou colocar uma condição nele. Não, por enquanto eu vou ficar com esse 8 nessa rolagem de turn someone on. Que aí o Caim escolhe, né? Uhum. Ou ele se entrega pra você, ou ele promete algo que pensa que você quer, ou ele dá uma string pra você. Eu vou dar mais uma string, merda. Tá de rabo preto. Mas eu vou gastar. Coleciona essa string. Eu vou gastar aí, essa string aí agora com um ponto de XP e eu quero que ele me beije. Eita que? Porra! Que extremo é isso? Puta que eu pariu! Eu posso fazer alguma coisa? Que ele tente, na verdade, né? Antes de você gastar essa string, deixa eu perguntar, ele bateu o negócio, como é que você reage? Caim. A primeira coisa que eu subo na cabeça é, tipo, puto com ele, porque... Caim, nesse segundo... Eu vejo que o negócio é por causa da Ellie, né? Assim, nesse segundo que isso vem na sua cabeça, você escuta a voz vindo, peça! Vai dar ruim. vai dar muito ruim. Eu vou... Deixa eu pensar aqui. Você. Eu quero pedir, sim, eu quero pedir. Você lembra quais são as suas barganhas? As barganhas aqui. Pera. Que você pode. Você tem o Power Flows Through You, né? Que você dá mais 2 pra sua próxima colagem. Ou Strings Attached, né? que você faz um pedido, eu vou dar um preço pra isso, né? Uhum. E se você pagar o preço, você consegue o que você quer. E aí, o que que você vai fazer? Eu vou usar The Power Flows Through You. Uhum. Vou usar Lash Out Physical. Eu vou... Você vai querer dar uma porrada nele. Hã? Você vai querer dar uma porrada nele. Vou dar um empurrão nele, assim. Mas você tá... Esse empurrão, você tá querendo causar dano nele? Ou você tá querendo só colocar ele no lugar dele? É... Se você quiser causar dano, é lash out physically. Se você quiser, tipo, deixar ele no... É, tipo, dar um back off, sabe, no Victor, é shut someone down. Entendi. Tá, shut someone down. Não sei. Shut someone down. Dessa vez eu não vou machucar ele. Beleza. Então você rola com o seu code. O meu code é menos um, mas eu tenho mais dois, né? Da... Então você vai rolar com mais um. Mais um. Então 2d6. É, barra R espaço, 2d6, mais um. Mais um. Se você tivesse algum. Puta que eu pariu! Eu joguei ele pra fora da escola. Então você pode escolher dar a ele uma condição, ele perde uma string com você, e se ele não tiver strings com você, você poderia ganhar uma string com ele. Então você pode dar pra ele uma condição, ou fazer ele perder uma string. Vai perder uma string. Quantas strings você tinha com ele? Duas. E o que, que você fez com ele, certo? É, ele foi colocando, né, contra a parede, assim. Uhum. Ficando muito, muito, muito puto com isso. Excitado. Afinal de contas. Mais puto do que excitado. Puto por estar excitado. Também. E aí? Como é que você faz esse shut someone down? Eu... É assim e do empurrão, assim, com os meus braços, assim, com... Não só com as mãos, assim, com os braços mesmo, pra jogar ele longe. Entendi. Assim, não chega perto de mim. Você dá um. Fala isso alto pras pessoas ouvirem? Falo. Victor, ele dá aquela batida, né? A reação dele surpreende você. Mesmo porque você já jogou esse jogo várias vezes, uhum. E você já jogou com pessoas como Caim, e você sempre ganhou. E nesse momento que você estava ali, você estava com a vitória saboreada, né? Ou alguma coisa aconteceu com o Caim. Por um momento ele foi diferente, é como se ele não fosse ele lá, fosse outra pessoa, uhum. Algo, alguém, alguma coisa. Uhum. E ele acerta você com... você não cai nem nada, mas você dá aquele passo para trás, né? E você dá aquele segundo de... Por um segundo você perde meio que fazer, sabe? Uhum. Meio sem saber como reagir. E esse um segundo que basta pra professora de literatura de vocês, a senhorita Sarah, chegar assim no meio da cena e falar: Ô, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Ô, Victor, antes da professora chegar, eu posso gastar um skin com o Caim pra ele fazer uma ação? Negócio lá do XP? Pode, você pode oferecer pra ele. Eu quero que ele, assim como tipo o ato meio de rebeldia pra provar que ele é foda, que ele não vai se rebaixar, quero que ele tente beijar a Ellie. Ixi. Eu ganhei XP, é isso? É, eu tenho três strings com ele. Se você, se você aceitar, você ganha XP, né? Uma oferta que dá. E aí, Caim? Tá, pensa, eu tô... rolando a cena aqui, só um segundo. Empurrei, o Victor caiu no chão? Não, não caiu não, ele só deu um passo pra trás e ficou olhando você um pouco arregalado. Ficou ficou sem reação, né? Sem reação, sem reação. Meu Deus, que torcida da sua. Tá, eu aceito. Tá, deixa eu apagar esse aqui que eu tenho. E ele ganha. Ele cai, então ganha um ponto de XP. Né? Ganhou, e aí? Mas é, você falou que ele tenta. Não, aí ele vai tipo, você pega de surpresa e vai deixar. E assim, pra o Victor vai perceber que ela retribui, assim. Uhum. Ixi, então tá, é no meio disso. Foi o Victor, assim. Você acha que pode passar por cima de todas as pessoas que todo mundo vai ficar aos seus pés? Mas você é um lixo, seu idiota. E vai. Ninguém precisa de você aqui. E aí eu. Você beija ele. E aí eu viro. Sim, ela foi pega de surpresa, mas no finalzinho ela dá aquela retribuída, sabe? E eu quero que o Victor perceba. Tá merda. Eita! E é nesse agora momento... virou um melodrama mesmo. Agora foi. Agora. E é nesse momento que a professora chega. Achando agora que era uma briga e agora olhando. Ela, oh, o que tá acontecendo? Ela não sabe se primeiro. Ela tenta separar como se fosse briga, depois ela olha os dois se beijando. Ela, senhoras e senhores, não é lugar aqui, não é lugar pra isso. Tá, ela sai meio constrangida, assim, tipo, andando rápido, quer deixar os dois pra trás. E a professora começa a passar um sabão, né, no Caim, no Victor. O que vocês estão pensando? O senhor quer... Começa a falar um monte, enquanto vocês estão se encarando. E aí eu só pergunto pra Zoe. Eu tenho, tipo, aplaudindo, né, a cena. E aí, Zoe? Eu não acho muita graça nesse negócio do Caim beijar a Ellie, não. Mas eu tenho outras preocupações no momento. Eu, tipo, tento fazer de conta que eu não senti essa pontada de ciúmes, entendeu? E aí eu fico olhando pra ver a reação do Victor, pra ver se ele vai, tipo, começar a dar muita pala, perder muito controle, pra eu interferir. Desculpa te cortar rapidinho, Jesse. Beleza. Ô, Victor, eu posso rolar um shut him down no Victor? Pra ele ficar. Pra eu dar um status pra ele de muitos ciúmes? Cabe ou não? Ah, se você usar agora, assim, falando retroativamente pelo seu. É, que, tipo, no momento do beijo, é que não me ocorreu na hora. Que eu, não sei. Se não puder, tudo bem. Mas se futuramente cabe esse tipo de. Acho que nesse momento, pelo que você falou, não, mas acho que futuramente caberia. Se fosse lá no meio com... Nesse momento eu não vejo tanto uh-huh. Você fazendo. Só se fosse uma ideia mais do Caim mesmo. Ah, não, beleza. Ter colocado, não. Mas... Beleza. Mas continue, Zoe. Então, eu fico de olho no Victor, porque se ele for perder o controle, eu vou interferir. Mas assim... Eu fico meio longe, eu não quero me envolver, principalmente agora que tem uma professora no meio, entendeu? Uhum. Saboado. Lisa. Lisa de tudo, passou em incólume aqui no meio. Eu só dou aquela, depois do sabão, eu só dou aquela ajeitada assim no colarinho, né? Ajeito minha camiseta Hugo Boss de $200. E a professora termina de falar, eu olho assim pro Caim. Você tá certa, professora, aqui não é a hora nem o lugar. E eu vou entrar na sala. Só com ameaça isso aí. Eu saquei, ó. Só que quando eu tô entrando na sala, e pra deixar o Caim meio desconfortável, sabe? Eu falo aqui não é a hora nem o lugar. Todo mundo achando que é uma ameaça. Eu viro, eu dou aquela olhada meio, tipo, despindo ele com os olhos, sabe? Entendi. E aí ele ou a Ellie? Ele. Na Ellie, a Ellie já foi, entrou pra sala. Tá lá na sala. Jesus. Todo mundo quer me pegar. Todo mundo, velho. Eu acho que o Caim escolheu... O Caim que tinha que ser a escolhida aí. A mortal. É, não. Vou dar o status de infernal pra rainha. Bom, aula de literatura? Aula de literatura. A professora chega, né? E ela tá nervosa com isso, ela dá aquela respirada. E ela, bom, se já terminamos com esse... Com sei lá o que vocês estavam fazendo, acho que nós podemos passar para assuntos mais importantes, não é? Sim, professor. Certamente, professor. Mas é claro que... Olha, assim, eu acho que vai dar. Mas é claro que, de novo, né? Ninguém presta atenção no que ela tá falando. Os olhares da sala convergem para os três que protagonizaram essa cena no meio do corredor para todos verem. Uhum. E os risinhos apontando, e os comentários, etc. O que vocês reparam é que o Zack não tá na aula de novo. O Hobby, né? Para aqueles que sabem. E só, o Jacob, que fica aí sentando, Caim, ele senta do seu lado, né? Ele tá na aula e ele tá com uma aparência descuidada, mais desleixada que de costume, sabe? E parece muito cansado, olheiras profundas, o cara parece que tá esgotado mesmo. Entendi. Eu sento do lado do Jacob, né? Você senta do lado dele. Repara, assim, né? Bem baixinho assim, Jacob, tá legal, cara. Você vê que ele dá aquela olhada pra você e dá uma balançada de cabeça, sabe? Ele, não, só não dormi muito bem, mas eu tô bem. Ah, entendo. Ah, bom. O Victor. Bilhete. A Christy, que senta do seu lado, passa um bilhete pra você. Eu pego o bilhete. O bilhete tá escrito no nome do Ned. Ele tá escrito assim, eu já tenho o que você queria. Tá, eu vou... O Ned dá aquela olhadinha assim, sabe, uma piscadinha pra você. Eu vou mandar ela mandar de volta, tipo, depois da aula. Beleza. No intervalo da aula... Peraí. Opa. Posso fazer uma cena nessa aula e uma parada que eu tava pensando? Pode. Você falou que era de literatura, certo? Sim. Na aula de literatura passada, a professora falou pra gente ler Paradise Lost. Sim, verdade. Então, eu fui procurar. E aí, ela pergunta, tipo, alguém lê, alguém quer falar. Ela falou pra ler, pegar uma estrofe e falar a opinião, certo? E comentar, isso. Isso. Ela pergunta isso durante a aula? Pergunta, é a primeira coisa que ela pergunta. Eu levanto a mão, ué, professora, eu li. Aí ela olha assim, você leu? Sim. Ah, por favor. Eu me levanto, né, vou pra frente da sala, né? O trecho que eu queria recitar foi um trecho que ressoou muito comigo. Então vamos lá. Aí eu dou uma olhada, né, dou aquela olhada no fundo dos olhos da Ellie, né? Uhum. E começo. All is not lost. The inconquerable will. Aí eu dou uma olhada pro Ken. And the study of revenge. Immortal hate. Eu olho pra ela de novo. And the courage to never submit or yield. Aí você vê que a professora fica olhando pra você, olhando o que você acabou de falar. Torta de climão! É intenso, eu diria, Victor. Eu também achei, professora. É um livro que foi muito tocante. Você vê que ela parece que... Acabei de postar qual que é a minha cara. Já tá abrindo aqui. Ela olha pra você e fala assim, eu tenho até medo de perguntar, mas como professora eu sou obrigada. O que você pensa sobre esse trecho, Victor? E ela já fala baixando a cara. Falou, ah, professora. Fazendo um facepalm. É um trecho sobre superação, sobre nunca, nunca desistir, não importa quais sejam os desafios que você encontre, ainda que você tenha que recorrer a meios talvez não tão nobres. É um verso muito potente, muito forte. Você vê que ela olha assim, de fato, né? É só isso, Victor. Só isso. Muito obrigado por dividir a experiência. Imagina, professor. Aí você vê que ela olha assim, mais alguém que não quer fazer dessa tarefa uma lavagem de roupa suja? Eu espero que não, muito obrigado. E aí ela volta a passar as coisas da aula. No intervalo, as pessoas se levantam, né? Hora de sair. Ellie, o que você faz? Como você está se sentindo com o que aconteceu? surpresa, mas acho que eu... de uma forma ela se sente bem porque ela tá sendo disputada, ela tem ciência disso, apesar de ela não admitir, assim, mas ela tá gostando da situação, mas por hora ela vai tentar evitar tanto o Caim quanto o Victor. Uhum. Entendi, então ela tá ficando mais na dela, né? É, ela quer evitar os dois por hora. Famoso cu doce. Sim, tem que valorizar, né, Jess? E você, Zoe? Eu vou esperar sair detalhe, uma galera, né? E ficar de olho no Victor. Detalhe. Vou tentar conversar com o Victor. O Kevin, que tá sentado que senta na sua frente e tudo mais. Hoje você vê que ele tava encolhido, você olhava pra ele, ele não olhava, quer dizer, ele tava olhando pra você de canto de olho, mas você mirava pra ele, ele afundava a cara nos braços, ou desviava, ou qualquer coisa. E você repara, né, que quando ele olha pra você, ele não consegue controlar, a mão treme. Ah, tá ótimo, medo é uma forma de respeito. Beleza. E aí, você ia falar o quê? Que você ia ficar de olho? É, quero conversar com o Victor, mas como sempre, disfarçadamente. E aí, como é que você conversa com ele disfarçadamente? Então, a Zoe já quer dar na canela, né? O que que é? A Zoe já quer dar na canela da Ellie. Eu tenho outros problemas pra resolver. Ninguém cai nessa, Zoe. Esse papinho aí, né? Eu tenho problemas pra resolver. Não, vamos lá. Eu quero conversar com o Victor. Tipo assim, sei lá, saiu todo mundo da sala, ele saiu primeiro, ele saiu depois, eu vou atrás dele. A Ellie, você vai ficar afastada, né? Victor, você vai fazer o quê? Tô mexendo no armário, pegando algumas coisas e esperando. Eu fiquei de falar com o Ned, certo? Certo, você tinha ficado de falar. Então você tá indo em direção a isso, né? Isso, estou indo, sei lá, indo perto do armário do Ned, alguma coisa assim. Ah, então Zoe, quando você sai no corredor, você vê que tá o Victor e o Ned conversando. Tá. Eu vou esperar. Vou esperar um pouco pra falar. E Caim, você? Eu... Você? Eu tô... Olha pra ele, eu vejo que ela... tá na dela, tá? Tá, ela desvia os olhos. Tá meio, olhares, né? Meio ela... óbvio, assim, né? Qual é a reação ela não dela. Quer cruzar muito o olhar. E eu fico meio... Assim, putz. Quem nunca, né? Você tá sentado na sala, caguei, num canto, né? Ela sentada no outro, os dois ali, só. Acho que me precipitei, né? Acho. Too fast? Beleza. Acho que eu não devia ter feito isso. Mas você não vai em direção, não vai falar nada. Não, não. Entendi, entendi. Então... Eu não deixo de reparar que, né, o Jacob tá muito estranho, né? Uhum. E o Kevin também agora, né? Que reunião de pessoas que são estranhas na sala, incluindo eu. Pior sala. É, você vê que a sala... Eu fico assim, nossa, né? A gente vai precisar de mais alunos até nossa, terminar esse evento. Você vê que... Só tá mais que a vazia logo, né? Vai acabar o ano, vai ter quatro. Tem poucos dias de aula e o clima na sala mudou muito. Eu percebi. Tudo por causa da Ellie, ela mudou totalmente a balança de poder. Exato. Esse elemento da Discord aí, chamado Ellie. E além do papel cheio de número da Catherine, né? Uhum. As faltas já estão no começo. Assim, eu não deixo de reparar que tem uma coisa muito estranha acontecendo. Várias coisas estranhas acontecendo. Sim. Pensando no que eu vi no espelho. Beleza. O Victor, você e o Ned, né? Uhum. Ele vem pra você e ele tá lá parado, né, esperando você vir. Você vê que ele tá com uma pasta na mão. E aí, Ned? Você vê que ele olha pra você, ele... Ah, Victor, tudo bom? Tudo bem. Agora é uma boa hora mesmo, cara? Você? Por que não seria? Ah, nada. Imagina. Se você diz, cara. Aí você vê que ele para. Bom, tá aqui, ó. Eu consegui encontrar um pouco das coisas. Aí ele vai entregando uma pasta pra você com algum material. Tem artigos na internet, essas coisas, sabe? Algumas cópias de jornais antigos. Tá, eu pego a pasta. Aí você vê que ele olha e fala assim, olha, infelizmente aqui, cara, eu só tenho algumas coisas que era que o Rob já tinha pedido pra eu ver. Ontem eu tentei ir atrás dele, achei que ele tava doente, mas não tinha ninguém na casa dele. Hoje também ele não veio. Você não sabe de nada que tenha acontecido, né? Não. Você vê que ele olha... Você já me viu conversar com o Rob? Não, mas eu também nunca vi você falar comigo. Você me lembra alguém que eu... Você me lembra de alguém que eu gosto. Ah, tá. Ele whatever, man. Ele... Bom, então, eu acho que o Rob tem mais material sobre isso, mas... Sei lá, a gente tava vendo isso no começo das férias. Uhum. Depois ele começou a ter aquelas aulas de matemática e tudo, e aí, pô, perdeu meio que o contato. Aulas de matemática? Ah, aulas de matemática particular e tal. Com quem? Ah, um professor lá, não sei, um sujeito estranho. Nunca vi por aí, deve ser novo. Sabe o nome dele? Sujeito estranho? Eu também tô precisando de aula de matemática. Tem que ser bem repente, estranho, né? Nessa cidade pra ser considerado estranho. Ele podia me ajudar? Né? Ah, você vê que ele olha, puta, cara, eu nem sei, mas... Ah, sei lá, se você quiser eu posso ver com os pais dele, tentar arrumar. Por favor. Eu vou ir hoje de novo na casa deles, tentar ver o que tá acontecendo. Ninguém atende, ninguém faz nada. Quer saber? Deixa que eu vou. Eu vejo se eu falo com eles diretamente. Obrigado, Ned. Eu vou. Aquela paradinha que eu te falei lá da Catherine, vou precisar de uns dias pra fazer acontecer, mas. Aguarde com o filho. Ah, você vê que ele dá aquela olhada nele. Bom. Tudo bem, eu acho, mas. Aí você vê antes de sair, você vê que ele encosta você. É sério mesmo isso aqui, né? Eu não brinco. Tá bom. Pega a pasta. Zoe. Você tá vendo isso? Eu vou chegar junto nele e falar assim. Victor, eu acho que a gente precisava se encontrar em algum lugar pra fazer o nosso dever de matemática. Eu olho pra ela assim. Ah, depois de tudo que me aconteceu hoje, ela veio do Be Delighted. Que? Picotou tudo aqui. Depois de tudo que aconteceu hoje, eu ficaria. Seria ótimo. Beleza, então. Te encontro X horas. Onde? Aonde? É? Sei lá, pode ser na biblioteca. Na minha? Ou na da escola? Pode ser na da escola. Tudo bem. Local público, por via das dúvidas. Te encontro lá. Beleza. Ah, Caim. Eu. Você tá sentado, né, na sala de aula, o pessoal saindo, né? Você ficou lá entretido com seus pensamentos. Você dá aquela olhada pra esquerda, pra janela, saca? Uhum. E seu olho vai pra rua e você percebe que, atravessando a rua, né, no, na, na, na outra calçada, você vê um cara vestido com um terno, né, a camisa branca, o terno preto. Você não reconhece logo de cara quem é. E o cara tá em pé, parado ali no meio do nada. E você pode jurar que ele tá olhando fixamente na sua direção. Uhum. Você mantém o olho. Estou olhando e. É aquela coisa, você tá olhando pro cara, o cara é cravado o olho em você, depois toca o sinal, você dá aquela desviada, quando você volta o olho, o cara não tá mais lá. Uhum. Bom, termina a aula. Vocês estão saindo. Ellie. Diga. Você sai, e é aquele momento, né, corredor, todo mundo lá, o que que você faz? Cara, ela tá meio constrangida, assim, ela quer evitar o confronto agora, então ela vai sair apressado, porque sempre tá o Caim esperando ela pra ir embora, então ela quer ir rápido, então ela sai antes e quer ir embora rápido. Quer sair antes, sair vazada. É. Beleza. E você, Caim, você tava indo mesmo esperar ela? Você ia fazer alguma coisa ou não dessa vez? Eu. Dessa vez, eu tô encafifado com esse cara do terno. Uhum. Eu vejo eu vejo a Ellie indo embora, assim, tipo, meio. Melhor não. Entendi. E fico procurando, assim, do lado de fora, ver se eu acho o cara do terno estranho. Se contar o sujeito, nem sinal, né? Não, ninguém viu, ninguém vê. Uhum. Que é isso, cafufo do pé preto? Meu Deus. Ah. É... Zoe e Victor. Beleza. Antes dele chegar na biblioteca, essa série para ser lançada de adolescente tem pouca tecnologia, né? Eu tô lá no Google, no computador da biblioteca, pesquisando, tipo, relações, sei lá, entre equações matemáticas e a Bíblia, religião, alguma coisa assim. Certo. Bem general assim mesmo, tipo, bem general, acho, bem geral. General. Fibonacci, certeza. Fibonacci, olha só. Entendi. E você chegando lá, Victor? Eu chego lá, abro a pasta na mesa e falo, chega aí. Eu vou pra mesa onde ele tá sentado e eu sento do outro lado, assim. É, tipo isso. General. Não é na série, só assim. General. No Bing ainda. No Yahoo Search. Yahoo Search. Yahoo Respostas. Você na Warner. Só na Warner. Matemática mais Bíblia, lua pelada. É que vídeo. Meu Deus. E aí? Bom. Aí eu falo. Eu quero falar pro Victor que. Eu vou falar. É, eu vi uma coisa muito interessante esses dias na aula. A Catherine derrubou um caderno e ela tinha uma página repleta de números e adivinha qual número era? Pi. Pipiripipipipi. Ok. É isso mesmo. Isso é interessante, gente. Talvez valha a pena dar uma olhada nisso. Eu descobri também, conversando com o Ned, eu pedi pra ele fazer uma pesquisa pra mim, eu coloco a pasta em cima da mesa, né? Parece que o Robbie tinha falado com ele também, e parece que o Robbie tinha mais informação que tá na casa dele. O Ned me falou que o Robbie começou a ter aulas de matemática particulares com um professor diferente. Eu acho que talvez tenhamos um padrão aqui. Será que a Catherine também está tendo aulas de matemática com o mesmo professor? Não custa tentar descobrir. E além disso, então, parece que o Robbie tinha mais informações do que o que está aqui na casa dele. E se eu estou certo, o Ned falou que os pais dele não atendem, não... enfim... quando ele tentou falar com o Robbie. Eu imagino que os pais do Robbie estejam mortos também. Bom, eu preciso de ajuda para entrar na casa dele e pegar o que ele tem de informações sobre essa pesquisa. Victor, você tem certeza que isso é uma boa ideia? Não. Mas é a única ideia que... Como você sobreviveu tanto tempo nessa escola dando tanta fala? Sobreviver é o meu fardo, não minha habilidade. Olha, eu não vou poder te ajudar muito diretamente. Eu vou ver algum jeito meio sem me envolver, pelo menos não estando lá presente fisicamente quando você for entrar na casa desse moleque. Tudo bem. Mas imagino que você queira saber tanto quanto eu o que está acontecendo. Com certeza. A diferença é que eu não estou me distraindo por causa de mulheres por aí, né? Ah, Zoe. Ah, eu achei que você me conhecia melhor do que isso. Você não entendeu ainda, Zoe. Não é sobre a mulher. É sobre o jogo. Eu nunca perdi. E eu não vou perder agora. Sim. Não... Só cuidado pra você não perder de vista certas coisas por causa desse jogo. Ah, talvez. Eu falo isso, mas eu sei que eu não acredito nas palavras enquanto eu falo. Mas tudo bem. conversa paralela. Conversa paralela aqui é melhor. Talvez. Não vai interromper a cena, né? Talvez. Como é que ele sobreviveu esse tempo todo? Não sei. Talvez as pessoas se matarem se alguma coisa desse errado. Vai saber qual que é a taxa de suicídio nessa cidade. De repente a taxa de suicídio explodiu na cidade. Meu Deus do céu. Ai, meu pai. Mas não, eu não. Não pense que é nada mais do que isso, Zoe. Uhum. Tá bom. Tá bom. Eu só vou deixar um recado pra você. Abre o olho, rapaz. É... Eu vou tentar descobrir mais coisas sobre essa... O que matemática pode ter a ver com a Bíblia? Tudo bem. Tem tanta risada que eu não consigo nem falar. Agora, se você me der licença, eu tenho alguns assuntos pra resolver que tem a ver com o jogo. Vai lá, meu filho, vai lá. Oh, não sabia que o vampiro tinha hormônio. Sempre tem nesses filmes. Que vampiro não tem alma. Hormônio já é outra história. Vamos lá. É... Bom, a Ellie. Diga. Você chega em casa. Ô, Vitor, posso mandar uma música, uma sugestão de música para essa cena? Lá vem. Pode, pode. Tá. Manda aqui já, que eu já volto. Mandei aí. O que vai acontecer agora, né? Essa aqui. Uhum. Você abre e a sua mãe já olha pra você, né? E falando assim, acho que tem uma coisa aqui pra você, filha. Daí ela entra meio apreensiva. Em direção à sala. Quando você chega na sala, o que exatamente você mandou entregar lá, Victor? Cara, tem tipo, flores o bastante pra cobrir a sala dela, assim. E arranjos, e tipo, várias coroas de flores, assim, de todos os tipos, cores. Algo bem elaborado, assim, um cartão no meio, assim, com um V colocado assim no topo do cartão. E aí, Ed? Só olhar o negócio aqui. Eu posso perdoá-lo agora? Pra usar lá meu movimento? Se você sente que esse é o momento pra perdoar. Sim. How convenient. How convenient. Eu quero usar o movimento perdoá-lo. Beleza. O que acontece? Peraí, deixa eu olhar aqui. Cada vez que você desculpar alguém por ferir você, né, com base na natureza da pessoa, você ganha uma string. Então ela acabou, a Ellie ganhou uma string com o Victor. Deixa eu anotar aqui. Tem duas. Tá, ela vai ficar... Ela ficou surpreendida e bastante feliz ao mesmo tempo. Mas ela não tenta, não vai tentar em momento nenhum demonstrar aquilo pra mãe dela. Então enquanto a mãe dela estiver lá, ela fala, não é nada demais. Você vai abrir o cartão que ele mandou? Cartão? Ele falou que tem um cartão gigante lá no meio. Com um V gravado. Ah, vou, mãe. Depois. Depois. Que tempo é o almoço? Filha, tem alguma coisa que você queira me contar? Não, mas eu tava com bastante fome. Você vê que ela olha assim pra você e fala, tá bom, só... depois vamos dar um jeito aqui pra não deixar essas flores estragarem, né? Não, tá bom. Vira assim, vai indo pra cozinha olhando você. Daí ela espera virar, sabe? Virar o corredor e já corre no cartão. Já corre no cartão e abrir pra ver o que tá escrito. E aí, o que tá escrito no cartão que até eu tô curioso? Então, ela abre o cartão e tá escrito na minha caligrafia, né? Bem, bem elaborada, né? É escrito à mão. Eu coloco lá, Ellie... você que você ouviu algumas coisas sobre mim desde que você chegou a essa cidade. Eu só peço que você não acredite em tudo que você escuta. E entenda que uma coisa que você ouviu sobre mim é verdade. Eu não sou uma boa pessoa, mas desde que eu conheci você, quando eu tô com você, eu quero ser. Você faz de mim uma pessoa melhor. Você tira de mim as coisas, sentimentos e ações que eu não achei que eu era mais capaz de fazer. Ellie, não desista de mim. de banido. Vitor, então acho que nesse momento ela se apaixona de fato. Quer dizer, nesse momento cai em roda de fato. É. Mas acho que desde o começo ela tava só usando o Caim pra fazer ciúme, sabe? Olha! É, todo mundo é filha da puta aqui. É de leve. É que eu pariu, você hein? Você tá mostrando sua verdadeira face. Não, cara. Jess, ela só tá brincando com sentimento aqui e ali. Ela não tá matando ninguém. Ela não tá mostrando o monstro pra ninguém. Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eles estão só aqui brincando com o sentimento de um bom rapaz. Nossa, Biela! Esse menino já tá brincando com o sentimento de todo demônio no corpo. Ela tá brincando com o sentimento de dentro da profecia. Acho que essa série devia chamar Quem Vai Matar Ele Primeiro. Calma, Caim. Mas pera, Jess, eu já peguei ali o meu movimento especial ali pra isso. Agora o Victor tem que proteger. Caramba. Muito bom. Toma conta. Ah, tô chorando de com essa reação do Caim. Ai, meu pai. Ai. Bom. Tá certo. Não, parece que eu tenho razão. É, depois dessa, né? Bom, imagino que essa cena termina nesse sentido, né? Música, você e tal, e corta. De preferência. Tá bom. Então, Zoe. Eu. Você ficou pesquisando umas coisas lá, né? Então eu vou aproveitar. Tem uma coisa que você encontrou nas suas pesquisas genéricas de Bíblia mais matemática. Certo. Você estava lendo, né, e você vendo sobre o Antigo Testamento, e você vê, estava lendo um artigo, né, interessante, e a pessoa está comparando, né, falando que o hebraico tem uma ligação muito forte com a matemática. Por exemplo, a palavra hebraica para pai é igual a mesma palavra que eles usam para o número 1. E para mãe, a mesma que usa para o número 2. E para filho, a mesma que usa para o número 3. E é a coisa que mais chama a sua atenção nesse sentido. Certo. Tem assim uma lista, tipo, pelo menos, além desses três números, com mais algum tipo assim, um alfabeto de tradução? Aonde você até tipo 10, sei lá. Até onde você estava vendo, só dizia em termos gerais, né? Uhum. Você vê que tem isso, mas você não encontra uma coisa fácil, né, em cima de... Você não encontra, pelo menos não na internet, uma uhum. tradução fácil para isso. Eu mando esses links para mim mesma por e-mail. Uhum. E aí... Eu tento começar a procurar no arquivo da biblioteca coisas assim, tipo hebraico, matemática, para ver se eu encontro algum livro, alguma coisa. Você tá olhando a parte de matemática e dando uma caçada nos livros, tá? E você escuta uma voz atrás de você, né? Fazendo o dever de casa, senhorita Zoe, você vira e tá o senhor Cheng. Aí eu falo, sim. Eu tô tentando me manter atualizada no meu currículo esse ano. Afinal de contas, ano que vem já tenho que me preparar pra começar a planejar pra faculdade. Tá? Aí você vê que ele olha pra você e ele fala, fantástico, fantástico. Ele vai chegando próximo, né, pra ver o que você tá. Os livros que você tá pegando, que você tá selecionando, né? Uhum. Você tem aquela seleção com alguns livros de matemática, alguns livros de religião. Ele dá uma olhada assim, é um dever bem amplo que você está fazendo. Sugerir filosofia também? Tudo mais de uma matéria, algum filósofo em especial? Aí você vê que ele para assim, né, ele fala, bom, pelo seu gosto aqui, acho que qualquer um vai servir, né, já que... tem essa salada toda que você está fazendo aí. Mas por que a senhorita não se foca em alguma coisa? Você vê que ele olha pra você e fala, por exemplo, ele puxa um livro assim, ele pega sem ver, sabe? Puxa um livro da prateleira e entrega pra você. E ele, trigonometria. Eu acho que você devia começar por esse. Eu pego o livro, meio preocupada, e falo, muito obrigada, eu acho que eu vou dar uma lida aqui. Você fala, ele olha para você e fala, ah, é um livro bem interessante, você vai notar que as passagens são permeadas por trechos de história da matemática. Tem alguns casos bem curiosos aí. Depois me conte o que você achou, tudo bem? Tudo bem. Aí você vê que ele dá as costas e vai embora. Eu preciso pegar alguma coisa desse professor hoje. Pra ontem. Beleza. Eu vou até o balcão lá da biblioteca, daí eu faço o check-out dos livros que eu quero. Uhum. E vou pra casa. Pra dar uma lida nessas paradas. Beleza. Caim. Você, na sua casa, e aí? Tá bem baixo. Peraí, fala um pouquinho mais alto que... Acho que foi o microfone. Isso, agora ficou bom. Tá bom agora? O microfone tinha caído. Tá um pouquinho melhor. Eu continuo bastante pensativo sobre tudo que tá acontecendo. Ao mesmo tempo que essa voz, né, se tornou mais presente, fico imaginando se talvez em algum outro momento da minha vida eu já não tenha ouvido essa voz, alguma coisa assim, muito favorável acontecesse pra mim, sem eu me dar conta, assim, achando como se fosse coisa de sorte, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, uma sensação que eu sempre tive, mas muito vaga, e agora se torna um pouco mais forte. Oh, meu Deus. Meu Deus. Peraí, gente. De repente começa a fazer um riso, já paro pra ver o que foi mandado aqui. Pausa. É a verdade. The cake is a pie. Continue. Enfim. Sentimento de que eu preciso proteger algo ou alguém. Eu tenho sentimento, mas eu não consegui entender exatamente o porquê. Nem assim, quem exatamente. E vem assim, o que de fato foi que eu protegi, eu salvei a Ellie, né? E isso me deixa pensando assim, nossa, né? Será que alguma coisa assim. E essa coisa de preciso proteger algo, alguém fica martelando na minha cabeça, eu não sei exatamente o porquê. Entendi, você sente isso com relação a Ellie? E aí me vem, assim, em mente a Ellie, né? A pessoa que eu acabei salvando. Uhum. E me trago com esse sentimento meio de culpa, né? Porque talvez eu tenha uma atitude um pouco precipitada, movida por um sentimento de raiva. Uhum. E eu penso, talvez eu vou me desculpar com ela amanhã e tal. Pensando como eu posso fazer isso. Como você pode resolver? Amanhã eu vou conversar com ela, com certeza. Beleza. E? Qual era daquele cara engravatado? Olhando pra mim. Coisa ruim. O cramunhão. Tá bom. Victor. Você vai na casa. Você vai na casa do Rob? Que isso? Eu vou. Ao anoitecer, eu vou. Entendi. Então, beleza, anoitece. Aí eu vou. Você chega lá, as luzes estão desligadas, né? A casa parece estar fechada, parece que tem ninguém lá. Eu toco a campainha? Nada. Eu vejo se tem alguma entrada lateral, alguma coisa que não seja exatamente a porta da frente. Você dá aquela volta, você vê que tem uma porta dos fundos, né, que dá pra cozinha, sim. Ah, eu dou aquela cafungada, assim, sem cheiro de sangue? Ah, na casa? Não. Eu bato na porta de novo, nada ainda? Nada. Então eu vou tentar entrar. Você dá, nessa volta que você dá, você vê que a casa tá parece vazia mesmo. Então eu vou tentar entrar. Uma janela. Uma porta na porrada? Uma janelinha, alguma coisa assim, sabe? Aquela... Você chega e é aquela coisa, cara. Você dá aquela olhada pra um lado, pro outro, tenta não fazer barulho e dá aquela estourada no vidro mesmo. Uhum. Ou seja, deixa sinais que... Que tu ouviu um breaking and entering, né? Mas beleza, você entra e tá lá a casa. Eu dou uma procurada, tá bagunçada, parece ter sinais de luta, alguma coisa? Não, não tá bagunçada, mas... Você vê que assim, não tá... Parece que, sabe, a casa foi meio que abandonada às pressas. Você dá aquela passada na cozinha, você vê que tem resto de comida, louça pra lavar, assim, já juntando uma mosca e tal. Eu vou dar uma olhada tentar procurar os quartos, ver se eu acho alguma coisa sobre a Bíblia, material que esse Rob tinha. Você entra nos quartos, você procura nos quartos dos pais, né? Tão lá, normal, tudo desarmado. Bom lembrar que eu tô nesse momento de luvas, sabe? Aquela precaução, se assai toda. Beleza. Você tá procurando isso, você entra no quarto do Robbie e começa a mexer nas coisas dele. Não precisa ser muito... Você não precisa ir muito longe para você encontrar algo que lhe chama a atenção, né? Parece uma cópia da pasta que o Ned me entregou. Que o Ned te entregou, mas muito mais robusta, parece com muito mais informação. Pego a pasta. Assim que você segura a pasta, você escuta uma voz atrás de você. Oh, fuck. Encontrou algo do seu interesse e a porta batendo, assim, sabe, encostando. Clack. Eu viro pra ver quem é? Você vira, você nunca viu essa pessoa na sua vida. É um homem vestido com um terno preto, camisa branca, o cabelo penteado pra trás. Ele tem uma cara meio estranha, meio inquisitiva, mas ele parece bem à vontade. Bom, eu olho pra você assim e falo, olha, pra falar a verdade, eu encontrei sim. Eu estou falando com o senhor... Você vê que ele vai chegando próximo de você, né? Uhum. Olha pra pasta perto, né? Olha pra você e fala... Isso... Fazendo um gesto geral com a mão, né? Aponta pra pasta, aponta pra você. Nada disso vai importar. Mysterious. O que eu quero dizer é, você não vai encontrar o que você quer. É mesmo? Uhum. E por que eu não vou encontrar o que eu quero? Porque você não tem uma alma, Sr. Victor. Já me chamaram de desalmado antes, mas você quer dizer exatamente o que com isso? Eu digo que alguém como você, que volta dos mortos, que se alimenta da vida dos outros, não tem uma alma, é isso que eu quero dizer. Então, você não é dado a você o direito de conhecer isso. E você sabe disso. Quando você chegou perto, as memórias fugiram, não é? Você não se lembra da igreja? Ou estou enganado? O que você sabe sobre a igreja? O que eu sei é que eu não quero você se intrometendo no meu caminho. Então, você pode continuar vivendo seu conto de fadas com aquela menina ou qualquer coisa assim. Eu pouco me importo. Mas eu quero você longe disso. Ele bate na pasta, sabe? Então... Olha, eu tava pesquisando sobre isso como uma curiosidade. Eu queria saber o que aconteceu comigo. Não é todo dia que você perde alguns momentos da sua memória. Mas eu não reajo muito bem a ameaças. Eu imagino que nós vamos nos ver de novo, Sr. Terno. Você vê que você vai saindo, né? E você vê que ele olha pra você e fala, você se importa com ela? Eu dou aquela parada, assim. Ele, aliás, ele tá meio que bloqueando o seu caminho, né? Você se importa com ela? Eu penso assim, eu dou aquela resposta, né? Do, tipo, vou protegê-la, né? Eu falo, mas é claro que não. Ela é só um jogo pra mim. Você vê que ele abre aquele sorriso, né? E ele fala, isso é curioso. Alguém como você se importar com alguém como ela. Apesar do que você está me dizendo agora. Você vê que algo no olhar dessa pessoa, ele parece conseguir ler você muito bem. Uhum. Eu olho, você despertou minha curiosidade, senhor Terno. Eu não, eu, se fosse você, eu dou dois tapinhas no ombro dele assim. Eu não ia achar que isso é uma boa coisa. Você acha que você é assustador, senhor Terno? Let's play a game. Aí você vê que ele para assim, né, dá aquela... Vamos. E aí, cara, é aquela coisa. É um movimento rápido e os dedos dele vêm em direção ao seu olho. Sabe, segurando a sua cabeça e o dedão segurando no seu olho? Uhum. Você faz isso e a cena corta e a gente para a aventura aqui. Cliffhangers. Senso do próximo episódio? Puta, eu tava pensando nisso e eu não decidi nada ainda. Seja luz, deixa eu ver. Peraí, passar a música desse final de episódio. Só porque o Lestat veio jogar com a gente. Lestat, vem cá. Lestat. É o meu cachorro, banguela. Excelente nome pro cachorro. Beleza? Tá todo mundo pronto aí com a musiquinha? Uhum. Tá carregando. Sim. Aqui. Então, quem quiser, pode começar. Então, acho que a Ellie. Uhum. A Ellie chegando no Caim e falando, Caim, sobre aquele beijo, acho que a gente precisa conversar. Só isso. Próximo. O Victor, ele tá tremendo, deitado no colo da Zoe, dizendo, eu tô assustado demais. Eu o que foi aquilo? Eu I don't understand. Beleza. A Zoe tá no quarto dela com todos aqueles livros, lendo o livro de trigonometria do professor e sublinhando umas partes assim freneticamente. Ok. Falta Caim, né? Conversando com uma pessoa, com os olhos arregalados, cansado, falando, mas como eu pude esquecer? Como eu pude esquecer da promessa? Ok. E da minha parte, é uma porta, né, alguém abrindo a porta de casa. Do lado de fora, vocês veem a pessoa que estava conversando com o Victor agora. E ela abre o sorriso e fala, oi, eu sou o Gabriel, o professor de matemática. Eita, lá lá. Of course he was. Beleza. Isso aí. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby Papo pós-jogo. Deixa eu parar a gravação. Peraí, deixa rolar mais um pouco. Beleza. Parou? Não. Não, deixa rolar que a gente sempre faz um mini feedback pós. E aí, o que vocês acharam? Cada vez mais divertido. Nossa, dessa semana ainda que teve aquela novela mexicana, então, meu Deus do céu. Cara, eu acho que a Zoe tá aí se retraindo, mas ela tá afim de participar dessa brincadeira. Semana que vem vai ter pano pra manga, porque o outro vai estar no meu colo. Dá pra... Ah, vocês veem que as melhores partes do jogo vão quando a gente pega e coloca os personagens nesse Crashing Curse, né? Uhum. A gente taca eles mesmo que se foda, e fulano beija ciclano, e, uhum. E vai falar que ama, e não sei o quê. É aí que o jogo brilha mesmo. É bem, bastante divertido. O resto da plot que a gente tem é só pra gente ir, né, tendo alguma outra coisa, um mistériozinho pra gente se divertindo, uma outra história pra fazendo. Esse é o ponto principal. Uhum. Eu tenho umas desculpas se os personagens interagirem e tudo mais. Eu quero ver como é que vai ser a revelação sobrenatural entre os... Porque tem duas metades que não estão se falando muito nesse sentido, não é mesmo? Por enquanto, né? Por enquanto, então quero ver como é que isso vai se desenvolver. Ah, ele não quer saber nada desses negocinhos de mistério, só quer deixar o Caim na friend zone. Depois eu falo que ela tá batendo palma, não fala isso dos meus personagens, não. É que ela gosta de brincar com as pessoas, de manipular as pessoas. Sim. Não da mesma forma que certos aí, né? Ficam mandando se suicidar. Ah, eu dei várias chances. Tem níveis e níveis de manipulação, mas vai ter volta. É que se faz, é que se paga. Entendi. Que mais? Alguém não gostou de alguma coisa que aconteceu no jogo? Críticas, sugestões, desabafos? Não? Bom, eu acho que hoje eu consegui usar a ficha bem melhor, assim, pra fazer as rolagens, bem, vários pontinhos. Eu tô conseguindo usar mais a parte infernal mesmo do personagem. Entendo mais na. É, tá. Tem... Qual é o raio da promessa que ele fez, né? Porque ele vendeu a alma dele. Certo, tem todo um arco de personagem aí que você tá vendo seu, né? Desse descobrimento dele, desse lado sobrenatural. Uhum. Uhum. Alguma coisa na aventura que alguém acha devia ter mais disso, menos disso? Mais aventura. Mais aventura? Você devia ter mais pegação no corredor. Não, se ter mais tempo de sessão de jogo. Mas sim. Ah, tá. Não, pensei que você tava falando mais aventura. Não, mais aventura, sessão de jogo, no geral. Se invadir uma tumba. Esse melodrama aí. A parte da pegação é comigo mesmo, né? Essa cena ficou melhor. Eu já tô planejando coisas, assim. É legal que todo mundo pega o Ken, mas ninguém realmente gosta dele, né? Todo mundo pega o Ken pra usar o Ken. Ele tá muito usado, cara. That's pretty sad. Ai, ai. Ah, mas ó, o meu objetivo é colocar a Zoe na brincadeira também. Uma coisa que eu acho que seria legal, assim, era uma coisa que eu achava. Eu tô aceitando um colinho, só digo isso. Já comigo. Eu tô aceitando um colinho. Semana que vem eu vou estar consolando todo mundo, entendeu? Mas uma coisa que eu acharia legal de acontecer, era uma parada que tinha meio na primeira temporada de Teen Wolf, de começar a aparecer em problemas escolares também. Tipo, ah, o cara tá com nota baixa, não teve a abrir a seleção por time de esportes, cheerleading, esse tipo de coisa, sabe? Misturar mais essa vida adolescente com o drama, com os problemas e tudo mais. Mas acho que pra isso seria bacana passar um pouco tempo, né? Porque é uma semana. Ah, não, tipo, sim. Tinha que ter uma parada, tipo, avança tantos... É que o jogo acabou, o pacing acabou sendo esse, né? Tipo, uhum. De um dia pro outro foi, terminou com esse cliff, e agora? O que, que pode estar acontecendo? Mas não necessariamente no próximo, por exemplo, do jeito que terminou, a gente pode falar, pô, até deu uns dias até a próxima sessão, talvez o Victor aí tenha até ficado uns dias sem aparecer, sabe-se lá Deus o que aconteceu com ele. E aí a gente avança um pouco. E vocês também, quando forem dar um frame na cena, né? Que, o que você faz? E vocês podem exigir uma cena que se passa... então eu não tenho nada que eu quero fazer agora na aula. Eu posso já pular para mais pra frente? Pô, eu quero já dar um tempo e falar de quando eu tiver à noite, da minha casa, da minha família, qualquer coisa. Vocês podem dar um... subir o frame pra mexer no intervalo de tempo como bem convier, né? Eu só esse começo, eu não sei, eu achava que fazia mais sentido se ela tá seguindo daquele jeito. Mas tem perguntas em aberto, né? A gente não descobriu o que aconteceu com o Zack, por exemplo. Sim. Bom. Sendo que o pai dele ouviu, né? Ou aparentemente ouviu. Ou o que será que ele ouviu? Ou o que será que ele ouviu, né? Então ninguém sabe ainda o que aconteceu. Exato, através de sua mente só embriagada. Ou o Kevin, né? Que. Sim, sim. As Zoe scared the shit out of him. Ou o lobisomem, que provavelmente é o cara que atacou a galera aí no. Na noite. Cara, o foda é que, né, tem muito essa série. Acontece uma parada sobrenatural, mas que depois o nego caga. Tipo, a gente foi atacado por um ser estranho na floresta. Tá. E aí brigaram no corredor porque estavam querendo. Tudo bem. Ok, vamos seguir nossas vidas. Mas, cara, se nesse tipo de série as pessoas tivessem boas conversas ou chamassem as autoridades, não tinha série, cara. É o segredo pra assistir a série adolescente. Cara, eu tô lá vendo Vampire Diaries, sabe? Era só a menina chegar e falou, tem um vampiro homicida louco aqui, ele mora em tal lugar, tá? Falou, valeu, beijo, tchau. E resolvi o problema, mas... Não. Esperem a gente chegar pro final dessa temporada, onde provavelmente a gente vai terminar com um baile. Não. Eu tô esperando um show muito importante aí. Eu tô vendo caindo um Carrie estranha nesse baile. Vamos ver como é que tá. E mais um. Deixa eu perguntar, como é que ficou a experiência? Eu não cheguei a pegar mais um Advanced Smart, não. Eu parei no 4, parei em 3 XP. Eu ganhei uma só. Você ganhou uma só? Ganhei uma só também, tô muito devagar. Os meus pontos são de Dark Cold, né? Isso. Não, o seu Rolei um de Dark, rolei um de Cold e ganhei mais um. Cold, Dark, mais um que você ganhou, né? Você não tinha ganhado nenhuma na anterior, né? Nenhuma. Que te dá 3. Aí. Anota aí. Então, como é que tá no geral de XP? 8 aqui. Nossa, eu tô com 3. 3, 4, 8 e... É com 5 pontos, né? Que... Comprou o Advancement? É. Com 5 pontos. Então, beleza.